Introdução Workshop número 477. O padrão da criação. Hidrogênio, deutério, trítio. Alma criadora da Terra. Intenção no Brasil, 5+1. O ensinamento de hoje tem uma grande variedade de assuntos, mas vamos começar com onde paramos na semana passada com hidrogênio e carbono 14. Esta semana o Sr. Cash ensinou que o deutério era mais o denominador comum para o campo magnético universal, em vez de hidrogênio. Lembre-se que no estado da matéria, hidrogênio tem apenas um próton e elétron. O deutério tem próton, nêutron, elétron. Portanto, é mais equilibrado. Estes ainda são os blocos básicos de construção do universo. Uma nota aqui. Não se confunda com hidrogênio e deutério. Eles são basicamente a mesma coisa. O hidrogênio e deutério fluem por toda a parte através do universo como raios do Criador. Isso quer dizer uma única linha, e quando as linhas individuais de hidrogênio se empilham umas sobre as outras, elas se tornam carbono 14 e cavalgam em cima do hidrogênio. Mas nem todos os raios de hidrogênio se empilham. Alguns se tornam os transportadores do carbono 14 através do universo. O carbono 14 é de fato um monte de hidrogênio empilhado juntos, que age como um pacote de energia. É por isso que ele diz, hidrogênio significa energia e porque podemos nos alimentar a partir dele. No estado da matéria, estamos acostumados a pensar em tudo como sendo diferente um do outro, porque só vemos a forma exterior. Na ciência do plasma, tudo é feito a partir do plasma de hidrogênio, que foi feito a partir dos campos magnéticos gravitacionais do Criador. Então, quando os raios de hidrogênio se juntam, eles se tornam carbono 14, que cavalga em cima do hidrogênio ou deutério, e estes se tornam o iniciador do aminoácido, que na Terra chamamos de Sr. Cohen. O hidrogênio se amontoa e se amalgama para se tornar os diferentes elementos e a variedade que vemos. Mas não é só isso. A emoção, ou o amor do Criador para viver, é a força por trás disso. Isto é o que está faltando na ciência do estado da matéria. Através de nossas emoções, podemos controlar as formas que o hidrogênio adquire. Isto nos leva à próxima parte, que é o padrão básico da criação. O Sr. Cash repetiu este ensinamento de maneiras diferentes duas vezes neste workshop aqui. E também ele fez isso na semana passada. Você começa com os campos que se tornam o plasma de hidrogênio. E ele é desenhado como o primeiro círculo. Através de interações com os campos de si mesmo, ele cria assim uma atmosfera. Depois, nesse workshop aqui, é desenhado também nesse mesmo momento outro círculo maior. E através das interações, são criados campos nesta nova atmosfera que interagem com os campos originais para criar ainda outra atmosfera. Esta já é a terceira atmosfera que a gente está criando. E isso continua e se expande para fora. Mais coisas estão acontecendo neste processo, mas este é o padrão básico da vida. O limite e a totalidade de todas essas interações é o Criador desta criação. É assim que acontece a criação. Fará mais sentido quando você acompanhar os desenhos nesse workshop. Nosso Sol foi criado da mesma forma, mas usamos o padrão de hidrogênio, deutério e trítio. Deve ter sido que a alma do nosso Sol encontrou seu equilíbrio neste lugar na galáxia e os campos interagiram para criar o plasma de hidrogênio. Então criou uma atmosfera e criou mais campos que interagiram com os campos originais para criar uma segunda atmosfera de deutério. Isto se repetiu para chegar até o trítio. E a partir daí, ao longo de milhões de anos, tornou-se o nosso Sol. Os cientistas dizem que o hélio está queimando na superfície, mas isto, na verdade, é dois plasmas de deutério dando esse efeito. Há outros ensinamentos sobre o Sol que você pode estudar aqui neste workshop. Através desta trindade de plasmas, talvez todos os outros plasmas sejam formados, e quando eles são amalgamados assim, então eles tomam sua própria identidade como um elemento. Curiosamente, os taoístas dizem, o 1 gera o 2, o 2 gera o 3 e o 3 gera as 10 mil coisas. As 10 mil coisas significa a infinidade da criação. Este é o padrão básico de vida na criação. É fácil de entender. Só temos que nos acostumar a pensar sobre isso. As pessoas acham que o centro do Sol deve ser extremamente quente além da imaginação. Mas, na verdade, a realidade é oposta. E sabemos disso girando reatores de plasma dinâmicos, porque todos os plasmas são feitos basicamente da mesma maneira. Assim, quando Rick girou as bolas cheias de gás, uma pequena bolha se formou no centro do reator. O que significa que o centro é um vácuo oco. E o Sr. Cash disse que no centro há um campo de plasma de alta intensidade. Seria isto que eles estavam se referindo quando os sábios disseram que tudo vem do vazio? Até mesmo a primeira parte do que os taoístas dizem foi que o um surge do vazio. O Sr. Cash está sempre enfatizando para entendermos sobre os campos e não sobre o estado da matéria. Assim, a pergunta surgiu sobre as erupções solares em nosso Sol, o que assusta as pessoas. Ele explicou que estas são uma parte normal da interação dos campos do Sol e nem tudo vem de dentro, mas é das pressões de campo da galáxia empurrando o Sol, e quando o nosso Sol gêmeo se aproxima de nós, é ainda maior. Isto nos leva a pensar mais sobre as interações de campo na vida que vemos ao nosso redor. Por exemplo, disse ele, há vida dentro do Sol devido às interações de campo dentro de si mesmo. Então, este workshop nos revelou muito sobre como toda a criação vem de diferentes tipos de interações de campo, e é assim que vamos espalhar a alma do homem através do universo quando nossas almas tiverem amadurecido através de nossa vida aqui na Terra. Ficou muito claro que aquele que chamamos de nosso Criador não é o Criador final, ou mãe de toda a criação. Ele teve que sair de campos maiores e um espaço teve que ser criado para que ele pudesse assim iniciar sua criação. É um plasma dentro do plasma, dentro de um plasma, e continua e continua. Podemos começar a nos perguntar como tudo começou e quem somos nós em tudo isso que chamamos de criação. No mundo mental, tudo é relativo. O lugar em que estamos é bem no meio, porque olhamos para as estrelas e o macro continua para sempre e vai indo e indo. E quando olhamos para o microscópio, a criação se abre de forma inversa para o infinito. Mas nossa vida está bem aqui e agora. E é o que fazemos com ela que importa. Pode não ser agradável ouvir sobre o assunto seguinte. Mas de acordo com o Sr. Cash, a alma criadora da Terra teve uma série de erros nela e que foram transferidos para nossa alma. Ela propositalmente nos criou sem o conhecimento de como nos alimentar dos campos do universo para que nos tornássemos assim dependentes e sempre apegados a ela e à fisicalidade da Terra. Em alguns aspectos, é como o mito grego de Cronos, o deus criador comendo seus próprios filhos. Ou no mundo moderno, nascendo em uma família disfuncional e sabendo dentro de você que sua essência não faz parte disso, você pode fazer melhor. Então você vai bem no fundo e encontra essa força interior para se puxar para fora e se transformar em uma alma. Isto explica muito sobre por que o mundo é assim e o que temos que fazer para mudar a nós mesmos e o mundo. Sim, começamos com a borrifação dos gans para elevar a alma da fisicalidade de nossa alma criadora, mas também precisamos de uma profunda transformação espiritual. Somos muito gratos por ter o Sr. Cash e o Criador e Mitra conosco, compartilhando conhecimento e a tecnologia para trazer esta mudança. Esta mudança não afetará apenas a Terra, mas é a semente da mudança para a criação. Onde quer que eles encontrem matança e erros no universo, parece que eles sempre rastreiam isso de volta às almas que partiram daqui do planeta Terra. Nós carregamos a semente da matança em nós, mesmo que nunca pensemos em nós mesmos como assassinos. Estamos no processo de limpeza do padrão de energia na alma da fisicalidade, de modo que paremos a matança. Isto tem que ser limpo de nosso padrão de energia em nossa alma da fisicalidade, e então será limpo de todos aqueles que carregam o mesmo padrão de energia. É por isso que eles vieram à Terra, para resolver o problema pela raiz, ao invés de perseguir bilhões de almas ao redor do universo. É muito interessante como estamos conectados e continuamos conectados. Também é interessante que não chamemos a alma criadora da Terra de Deus. Será que ela aparece em nossos mitos ou ela é apenas uma avó em algum lugar da linhagem? Uma coisa que podemos aprender com isso é que não faz sentido ter baixa autoestima só porque você vem de um planeta disfuncional. Isso não é uma piada. Se aprendermos como ir à nossa essência e nos conectarmos diretamente com o Criador, então podemos deixar de lado todos os maus hábitos. Tudo o que precisávamos era sermos criados e ter uma alma. Então o resto depende de nós, do que fazemos com isso. Se o Criador escolheu a Terra como um berçário para almas, então ter uma infância tão difícil pode não ser a pior coisa, se pudermos nos recompor e seguir em frente. Eles poderiam usar a tecnologia para nos mudar, mas então isso não seria permanente. É melhor se mudarmos a nós mesmos, então nos tornaremos uma luz brilhante e difundiremos o ethos de Mitra. O Sr. Cash disse que havia um motivo para ele compartilhar muitas de suas experiências pessoais conosco. Talvez seja para nós, quando começarmos a passar pelas mudanças, especialmente aqueles que estão participando das sessões mensais, que então teremos assim um ponto de referência. A propósito, as sessões mensais são especificamente projetadas para nos ajudar a nos iluminar rapidamente e nos tornarmos o primeiro passageiro do universo da Terra, que esperamos que seja limpo. As pessoas não entendem o privilégio de fazer parte disso. Aqueles que usam a desculpa da parte financeira como motivo para não participar, muito provavelmente não estão entendendo a essência disso. No entanto, é a alma que o levará até lá. Houve um buscador de conhecimento que falou em detalhes sobre os chamados efeitos adversos de participar da refeição com o Criador. Por favor, não entenda mal nem fique com medo. Aqueles que trabalham com ti ou energia para a cura veem muito este tipo de coisas. Isso é parte do processo de cura e do caminho da autodescoberta. É um momento para descobrirmos quem realmente somos e o que realmente queremos da vida. Não é para ter medo, mas sim para encarar a verdade de nossas vidas. Então, as coisas vão fácil. Quando rompemos o bloqueio, então ficamos tão felizes que tivemos a coragem de fazer isso? Cada pessoa tem que encontrar o seu caminho e a tecnologia pode ajudar. Uma das coisas que estamos tentando fazer é expandir a alma para poder conectar os raios, para poder conectar os raios cósmicos de modo que possamos receber energia para nos alimentar, viajar no universo e o que quer que seja. Ele nos deu uma dica sobre como o próton e o elétron interagem. O próton sendo a alma do homem no centro da cabeça e os órgãos reprodutivos sendo o elétron. Ambos são plasmas e o menor pode se reproduzir a si mesmo. Isto nos permite uma excelente visualização da alma interagindo em um loop infinito com os órgãos inferiores, e isto faz com que a alma se expanda sobre a fisicalidade e se conecte assim ao carbono 14. O Sr. Cash passou bastante tempo neste workshop falando sobre a intenção brasileira diária e as conversações de página 5+1. A intenção não deve parar até que as conversações sejam concluídas, o que deve ser concluído dentro de meses. Os chineses intervieram e estão se tornando bem-sucedidos. Precisamos estar cientes de que os americanos e israelenses estão tentando interromper as conversações através de ataques secretos ao Irã, como os ataques secretos de drones que aconteceram algumas semanas. Precisamos trazer uma certa consciência e energia para nos mantermos no caminho certo. Ele disse que nosso grupo reuniu tanta energia que vamos trazer uma conclusão para as conversações. E não pare o que vocês estão fazendo. Nós vamos conseguir. O próximo passo será elevar todos os líderes mundiais para trazer a paz e nosso grupo de alguma forma se unirá à sessão de 24 de março, mas nenhum detalhe foi dado nesse sentido. Muito obrigado a todos os que participam da intenção brasileira com tanto amor e devoção. Continuem o bom trabalho. Há tantas coisas para discutir, mas discutiremos apenas mais uma aqui, e a importância da China para trazer a tecnologia à tona. Na verdade, a mentalidade chinesa é muito mais adequada, de certa maneira, para ser capaz de entender a tecnologia do que o Ocidente, porque ele já tem a compreensão do Qi e do Yin e do Yang. O Sr. Cash está planejando trazer o mais novo da nova tecnologia para a China muito em breve. Ele lhes deu uma enorme cenoura para trazer o avanço do conhecimento como o uso de satélites para disseminar os campos para a agricultura em vez do laborioso método de Gans, que já está muito ultrapassado, e baterias autocarregadas para carros elétricos. Mas a maior cenoura é o conhecimento de aproveitar a energia geomagnética do centro da Terra e uma usina de energia para abastecer todo o planeta com energia elétrica. Acho que cada milímetro quadrado da Terra é coberto por campos magnéticos gravitacionais, e o Sr. Cash disse que ele tem o conhecimento de como acessar esses campos. O futuro é tão brilhante. Ainda temos alguns rompimentos, vamos dizer assim, a fazer para chegar a isso. É principalmente como expandir nossa alma, que ela sim eleva a alma da fiscalidade, e como alcançar o amor verdadeiro. Nunca há tempo suficiente para entrar em todo o conhecimento que está sendo dado. Então aqui estão mais alguns tópicos a serem lembrados deste workshop. A próxima fase é ser ensinado como se comportar no universo. Dois lados do cérebro e do corpo tornaram-se dois ciclos de sono de 4 horas, alternando como quando vivíamos em rebanho. Histórias de negociações de Bill Gates sobre ele tentando comprar a Fundação Cash e arquivar isso. Sr. Cash diz que eles não são seus verdadeiros pais. Para mudar a fiscalidade é preciso permissão do hospedeiro. A conversão carbono-14 perde eficiência quando os nódulos linfáticos funcionam mal, endurecem para o câncer. Durante altas temperaturas, as células cerebrais se soltam, a alma sai, não é alucinação. Envelhecimento porque os microcanais nos ossos entopem, as células reproduzidas estão com força mais fraca. Ensinamento sobre trauma e efeitos. Ensinamento sobre massa e peso. Eu sempre consigo o que venho fazer. Obrigado por escutar. Índice rápido, workshop número 477. O objetivo desses ensinamentos é o de compartilhar conhecimentos. Compartilhamos nosso conhecimento e esperamos que aqueles que o escutam acrescentem seu próprio conhecimento e depois o compartilhem com ainda mais pessoas. Dessa forma, ele cresce e cresce. Gostaria de dar meus melhores votos para o Ano Novo Iraniano, que se aproxima agora na terça-feira, e para aqueles que acreditam no caminho de Mitra. A primavera também é um novo começo. Outros anúncios são que a loja da Fundação Cash colocou algumas vendas especiais ou pacotes para a Páscoa. Por favor, confira no site. Na próxima sexta-feira, dia 24 de março, será a reunião com os líderes mundiais. Juntem-se a nós para que possamos trazer a mudança. Teremos alguns embaixadores e alguns presidentes na linha conosco, escondidos no fundo. Mas se eles quiserem enviar uma mensagem, nós permitiremos que eles enviem. Neste domingo, às 12 horas, meio-dia, e 8 horas da manhã, horário de Brasília, gostaríamos de nos reunir com todos aqueles que participaram durante as 2 semanas de refeição diária na mesa do Criador. Isso foi disponibilizado àqueles que se juntaram a nós no domingo, no dia 19 de fevereiro. A reunião será para discutir o que aconteceu com vocês durante as 2 semanas e que emoções e sentimentos aconteceram com vocês no processo de aprendizagem de como comer da mesa do universo. Quando você entrar no espaço, não haverá frango e batata fritas, sushi ou o resto dos alimentos a que você está acostumado. Mas ainda precisamos de energia para viver. Então, diga-nos o que você aprendeu sobre como reunir as energias do universo. Você foi capaz de se alimentar? Parte do que você precisa para receber essas energias será dado a você através da alma quando você participar neste domingo, e a outra parte você terá que aprender a fazer. Alguns de vocês já tiveram uma profunda compreensão do processo e vocês sabem que precisam ter um ponto de conexão com a condição física para que vocês possam dar e receber. Vocês aprendem a viver em harmonia com os campos daquele ambiente e não matam ou destroem outro objeto para tirar a sua energia. Você não tem que destruir para receber as energias de um ambiente. Neste processo, aprendemos que a vida pode ser sem dor ou doença, porque o corpo se equilibra. Desta forma, tornamos-nos muito mais sábios em todos os aspectos do conhecimento da criação. Então, mais à frente, em abril, teremos uma sessão para vício. Será bom se cada buscador de conhecimento puder vir a esta sessão, porque está conectada com a sessão de alimentação que fizemos há 2 semanas. A própria alimentação, ela é um vício. É matar para sobreviver em nome do trigo, arroz, cordeiro, frango e tudo mais que você come. É um vício. Como podemos nos livrar deste vício e aproveitar a energia universal? A maioria de vocês acha que o vício significa apenas álcool e drogas ou o que quer que seja. Ter sempre que ter as coisas que você ama é um outro tipo de vício. Matar para comer também é um vício. Dizemos que estamos com fome e vamos caçar e matar por isso. O vício de que falamos está além da compreensão da fiscalidade. O abuso é ainda outro tipo de vício. É onde você vai de uma situação a outra, mas é sempre a mesma condição. O vício é aquilo que lhe dá certo tipo de energia, tem um certo impacto e estimulação e desencadeia certas emoções. Você pode ver como através desta sessão de vício que vamos fazer. Podemos até mesmo parar com o bullying. Nossos filhos ficam viciados em ter poder sobre pessoas mais fracas. Os líderes mundiais também têm este vício de possuir poder. Na próxima semana vamos trabalhar com eles. O objetivo da sessão de abril não é dar uma solução para o vício da cocaína ou do álcool. É para elevar a alma do homem para entender como não ser acorrentado com a repetição de certas ações e uma necessidade de estar ligado a algo. O maior tipo de vício do qual muitos de vocês nem estão cientes é o de fazer o voo de transmutação. A sensação que vem da separação da alma da fiscalidade é o pior tipo de vício que tem. Isso toca muitas criaturas do Criador. O hábito de viajar pelo espaço lhe dá uma espécie de comichão no pé, como a gente fala. Mas o que acontece quando você tem um comichão na alma? Então qual é o próximo passo? A sessão de vício é como vamos desenvolver este processo. Todos os nossos ensinamentos são para levar o homem para fazer parte da comunidade universal e para que o homem deixe a aldeia da Terra. Fornecemos duas maneiras, uma para a fiscalidade e outra para a alma do homem, ou pacote de energia. As energias de carbono, hidrogênio, nitrogênio ou oxigênio se unem como um senhor Cohen, como a gente chama. Mas se for em um campo mais forte, então se torna vício, como a cocaína, por exemplo. A estrutura química da cocaína é feita de cadeias de carbono e hidrogênio. O sexo também tem uma cadeia de carbono e hidrogênio na qual você se vicia. O que acontece se você transforma o mesmo carbono e hidrogênio na dimensão do carbono 14 deutério? Lembre-se que o deutério é um isótopo de hidrogênio. Na semana passada abordamos sobre os equilíbrios, igualdade e semelhança entre o hidrogênio e o carbono. Mas tenho certeza que muitos de vocês não chegaram a compreender qual é o próximo passo. A linha de hidrogênio entrou na pilha do Cohen, que é o aminoácido. E o carbono cavalga na parte de trás do hidrogênio. Lembre-se que o carbono 14 é criado a partir do hidrogênio e conecta e liga tudo junto. O oxigênio cria a gravidade e nitrogênio é o coletor de energia. O carbono na dimensão da fiscalidade é o carbono 12. Os oxigênio e nitrogênio são ditados pela posição. Este é o processo da criação na dimensão do universo. Em paralelo a isto, ao invés de hidrogênio e carbono, você tem deutério e carbono 14. Deutério e não hidrogênio é o denominador comum dos campos magnéticos universais. No planeta Terra, a condição plasmática energética do hidrogênio junto com o carbono cria o H2O. A água é um odor de um ponto de vista plasmático, mas o homem nunca considerou isto. A razão pela qual o H2O pode se tornar um vapor ou permanecer no estado líquido é porque, como um plasma, ele é um odor. A razão pela qual a água é criada na Terra é por causa dos campos magnéticos e gravitacionais e que há um ponto central no meio da Terra que cria gravidade e, portanto, uma atmosfera ao redor da Terra. Nesta atmosfera, hidrogênio e oxigênio se combinam para fazer um líquido, ou água, como a gente chama. Sem este ponto central de gravidade e a contenção dos campos magnéticos pela atmosfera, a água não seria criada. Caso contrário, teríamos água em todo o universo. O princípio é o mesmo quando você coloca em sua boca, aquilo ali muda dos campos de estado da matéria da atmosfera da Terra para os campos no vácuo do corpo. Quando comida e água entram na boca e depois nos intestinos, estão sob diferentes campos magnéticos e gravitacionais. A água dentro do corpo não se comporta da mesma forma que fora dele. Dentro, ela se comporta como um plasma, a água. O corpo do homem cria seus próprios campos magnéticos e gravitacionais, mas ainda usa os mesmos campos que estão na água, enquanto que os campos magnéticos e gravitacionais da Terra criam a condição para que a água esteja no estado líquido. Tudo na criação está sob as condições de diferentes campos magnéticos e gravitacionais e combinação de campos e condições, e de acordo com as leis da criação, determina onde, como e quando entrará em estado de manifestação da matéria. Por exemplo, como é que a combinação de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio nos dá o aminoácido e cria a vida? Como isso acontece? Mas quando misturamos outros quatro elementos diferentes que estes juntos, nós não obtemos vida. Em vez disso, obtemos um sólido, como quando você faz ligas com zinco, níquel, cobre ou qualquer outra coisa. Como é que a combinação de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio leva à inteligência e à vida? Esta será a preocupação de sua alma na dimensão da fisicalidade para a vida do homem no espaço. É por isso que explicamos isso antes, para que o homem entenda os princípios da criação. Ele tem que entender sobre seu centro dinâmico dentro de si e como ele pode levar à criação de inteligência, emoção e vida. O que chamamos de aminoácido é a base fundamental para a criação da vida inteligente e não apenas como proteína da carne para sustentar a vida. O aminoácido, por si só, não tem inteligência. É apenas uma estrutura dinâmica líquida que interage com o cálcio e outros elementos, mas quando interage com o zinco, então cria fisicalidade, emoção e células cerebrais. O homem tem que vir a entender sua posição no universo. Tudo depende de como entramos em um campo magnético, seja da atmosfera da Terra, seja na dimensão do universo, ou se entramos em satélites planetários de galáxias e universos. Nem todas as estrelas e sistemas planetários estão dentro das galáxias. Dentro dos universos, vemos estrelas e estados de matéria flutuando no espaço entre as galáxias. Elas não pertencem a nenhuma galáxia e são criadas a partir da interação dos galáxias ou mesmo campos universais. É o mesmo no Únicos. Vemos a vida existente no espaço entre universos. Isto é chamado de posicionamento Magrave. A vida existe no espaço entre dois universos. A vida também pode existir no espaço entre as galáxias. Temos o mesmo tipo de posicionamento Magrave na Terra, onde se tem a vida abaixo nos mares e o homem vivendo no meio e a vida acima na atmosfera superior. As missões espaciais já registraram vida flutuando na atmosfera superior e que nós nunca soubemos delas. Portanto, a vida também está vivendo acima de nós. Há até mesmo vida além disso no espaço entre a Terra e a Lua e entre a Terra e o Sol. Há até mesmo vida entre o nosso sistema solar e o sistema solar vizinho. Todas essas vidas vêm do processo natural da interação dos campos. Um adendo aqui, acho que o Sr. Cash está se referindo à linha de hidrogênio que viaja por toda a parte do universo. Continuando, deutério é escrito como H2, e ele viaja como um hidrogênio que se torna carbono 14 e depois carbono 12 do aminoácido. O hidrogênio cria esta dimensão de campos magnéticos em todo o universo, e é aqui que obtemos a noite luminosa, como chamamos. Eu acho que isso significa, um adendo, eu acho que isso significa que à noite podemos ver todas as estrelas porque esses campos criam uma transparência que podemos ver através deles e sua interação os ilumina, sim. Continuando, mas o principal ponto a entender é que não há nenhum lugar no universo que não tenha energia ou vida. E o que chamamos de energia são os campos magnéticos em movimento. A vida não é a exclusividade deste planeta, como muitos homens acreditam. Nunca foi, nem nunca será. E qualquer um que reivindique isso está enganando a si mesmo. A forma como aprendemos a viver como gato, cachorro, ovelha, árvore e todas as vidas da Terra, assim também teremos que aprender a viver com todas as diferentes vidas que vivem além da superfície e da condição atmosférica da Terra. E até mesmo dentro da condição atmosférica da Terra, como os seres da atmosfera superior, por exemplo. Nós sempre olhamos para baixo porque pensamos que estamos no topo e somos superiores, mas na verdade somos os comedores que estão embaixo. Isto foi mostrado nos filmes da NASA sobre os seres que vivem na atmosfera superior. Os pacotes de energia desses seres da atmosfera superior caem para a superfície, para a nossa, e nós nos alimentamos dessas energias sem sabermos disso. Nos vídeos podemos vê-los em movimento, eles têm inteligência e decidem repetir o mesmo ciclo de movimento na mesma área. Eles têm uma palavra para isso em inglês inventada pelos pescadores. Eles chamam isso de cortes. E são os peixes que comem qualquer coisa que afunde no mar, no fundo do mar. Os peixes que se alimentam no fundo do mar são chamados de cortes pelos pescadores. De certa forma, o homem é um corte, é um desses peixes, porque ele se alimenta do que cai de cima no nível gasoso. Nós estamos no fundo do nível gasoso do planeta. Nunca consideramos que a vida vive acima de nós, porque sempre olhamos para baixo e isso nos deu uma sensação de sermos superiores. Só olhamos para cima quando pedimos algo ao Criador, seja de um ponto de fraqueza ou de exigir algo. Se ao invés de óculos de visão noturna o homem pudesse fazer óculos de visão de energia, então ele veria toda a vida acima de nós. Será que aqueles que não tomaram forma na fisicalidade são mais inteligentes que nós? Ou será que a inteligência deles não é igual à nossa, como quando vemos peixes e outras criaturas nos oceanos? Será que podemos chegar ao ponto de viver na atmosfera de nosso próprio ambiente neste planeta? Será que podemos perder a fisicalidade de nossa estrutura óssea e nos tornarmos um plasma flutuante livre ao redor deste planeta? Ainda não dominamos nossa própria fisicalidade e sempre ignoramos esses outros seres porque isso mostrou nossa falta de compreensão de nosso próprio ambiente. Tornar-se um homem do universo não é um trabalho fácil. É como um menino que quer se tornar um homem. Meu avô me dizia que ir para a Europa significava aprender a não urinar contra uma parede enquanto se levantava. Porque no mundo islâmico você se agacha para urinar, para não espirrar por toda a parte sua urina. Levantar-se para urinar era um sinal de se ocidentalizar. Mas aprender com o Ocidente não significava que você se tornaria mais humano, mas que você perderia sua humanidade. É importante que o homem entenda que só porque ele foi dado conhecimento sobre como viajar com sua alma antes do resto da comunidade universal, não lhe dá o direito de se chamar a si mesmo de rei do universo, como você faz aqui na Terra, matando os outros animais e depois chamando-se a si mesmo de o rei dos animais. O homem nunca deve cair nessa arrogância e falácia de pensamento. O homem recebeu o conhecimento da transmutação como um presente. Mas o homem é falível e destruirá sua fisicalidade, mas ele não pode destruir a sua alma. Entender o processo da criação é ver como os campos interagem e como se combinam e de onde eles vêm. E então, o que podemos fazer com eles? E o que nos dá energia que podemos expandir nossas almas além dos limites físicos? O vício da cocaína é sobre estar em um mundo diferente. Veja as cadeias de carbonos e hidrogênio em sua estrutura química. A que força esses dois se ligam um ao outro? Nós somos como viciados criados a partir da absorção da energia do universo desde o momento em que fomos criados. Nosso Senhor Kohen se conecta com o CH3, o açúcar original. Todas as nossas energias são açúcares. Todos os nossos movimentos e interações vêm dos açúcares, que é a interação das duas forças de campo chave do universo, a linha de hidrogênio com o carbono 14 que está em cima dele. Quando você olha para a nossa atmosfera, criamos hidrogênio e oxigênio na dimensão da fisicalidade. No universo, carbono 14 cria o ambiente para que o hidrogênio e o deutério vivam, se expandam e sejam capazes de se mover pelo espaço. Carbono 14 e deutério são os mesmos que os raios e campos quando se trata de luz, ondas ou fótons. Quando você olha para uma estrela, você está nos raios do universo. Mas quando eles chegam ao ponto de manifestação, então eles se tornam campos. Quantos raios você tem que juntar para fazer um campo? A maneira como eu ensino as crianças sobre a diferença entre raios e campos é comparando com uma parcela de terra quadrada de fazendeiros, por exemplo. Se você coloca uma estrada no meio dessa quadra, é como um raio. Então, quando você planta as fileiras de arroz, você vê que todas as fileiras são como raios, mas juntas elas se tornam um campo. Quando os raios individuais se unem, eles se tornam assim um campo. No universo, quando os raios interagem, eles criam um campo. Então, o hidrogênio e o deutério são como raios, e quando interagem, tornam-se campos, e então chamamos eles assim de carbono 14. Se nossos cientistas entenderem isso, então eles podem decidir em qualquer ponto do universo criar uma nova estrela. Porque a interação do plasma com hidrogênio e carbono 14 criará os campos que continuarão a interagir e a criar a vida, e eles se tornarão assim parte da estrutura da totalidade. Agora você entende como é que a Terra é um berçário para a alma do homem. Então, quando essas almas encontram um equilíbrio da força de seus campos magnéticos e gravitacionais e fazem uma grave de si mesmas em um determinado ponto, e então interagem com o resto dos campos, criam assim um novo ciclo. Pode ser uma estrela ou um sistema planetário, ou o que quer que seja, ou até mesmo uma partícula de poeira no espaço. Nossa alma viaja através dos campos e raios até um ponto em que encontra seu equilíbrio em relação a si mesma e ao meio ambiente, e aos campos do universo e das estrelas, e então semeia assim uma nova vida. Como a vida vive na dimensão da transferência de plasma, ela não precisa se tornar física. Agora você entende que a alma do homem é importante. Se você coloca a roupa suja do lado de fora, você não espera que ela se limpe sozinha. Você tem que lavá-la para que fique limpa primeiro e depois deixar o ambiente secá-la para você. Então ela estará em perfeito estado para que você a utilize. Assim é com a alma do homem. O homem não deve carregar sujeira dentro de sua alma da fisicalidade para que quando sair para o universo não crie um outro caos de matança. Porque a fisicalidade se lembrará de como matar para viver para sua própria satisfação. Não lave suas roupas sujas em público. Não carregue a essência da matança e da injustiça através do universo. Nós sempre dissemos que a alma da fisicalidade está dentro da alma do homem. Se esse pequeno sujeito ainda se lembrar como matar, quando ele se manifestar e a alma da fisicalidade inverter a posição e assumir o controle, então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o mesmo que fez antes. E é por isso que dizemos que a matança e destruição de outros tipos de vidas tem que ser tirada da natureza do padrão energético do homem e da alma da fisicalidade. Há uma razão para isto. O vício de matar tem que ser removido da alma da fisicalidade do homem. Caso contrário, o homem nunca se tornará parte da comunidade universal. É por isso que viemos aqui para corrigi-lo. Porque vimos que as almas que deixaram este berçário da Terra como semente, algumas delas carregam a essência da matança. Então vimos o mesmo caos de matança aparecer em outras partes do universo para onde essas almas da Terra vão. Ao invés de corrigi-las uma a uma, decidimos corrigir a semente em sua raiz, que é a própria Terra, porque é o berçário das almas aqui. Temos que limpar esta parte assassina do padrão energético da alma da fisicalidade do homem. Os filhos de Mitra serão criados a partir dos campos e, portanto, a dimensão da fisicalidade e a alma da fisicalidade será limpa dessa dimensão de matança. Quando uma nova criança é criada na dimensão da alma, não terá apego à fisicalidade, mesmo que se manifeste na forma de uma criança. Na semana passada eu disse que nós viemos e andamos entre o homem para encontrar as fraquezas do homem, para que possamos assim encontrar uma solução para ele. É por isso que comemos e vivemos como homem, para ver como este processo de matar pode ser parado. Mas o homem tem que aceitar a mudança. Caso contrário, teria sido mais fácil apenas apagar a dimensão desses comportamentos do seu sistema. A criação do meio ambiente na Terra deu vida e também criou as condições para a água. Mas que condições do meio ambiente sua alma cria? Muitos de vocês começaram a passar pelo processo de expansão de sua alma e como trazer essa dimensão para a fisicalidade. Muitos de buscadores de conhecimento que passaram pela refeição com o Criador estão no momento batalhando com este dilema do que é realidade e do que é imaginação, ou eles imaginam ser imaginação. Eles dizem, eu sinto as coisas antes que elas aconteçam e eu faço as coisas sem saber o que vai acontecer e isso simplesmente acontece. A parte que você não lembra é a parte que é feita por sua alma. Ensinei sobre o ciclo de sono de 4 horas antes nos ensinamentos médicos e o que acontece quando você alterna entre os ciclos. O homem tem 2 lados para o cérebro, um esquerdo e um direito. E é o mesmo com a fisicalidade, ela tem um lado esquerdo e um lado direito. No mundo dos animais, por exemplo, em um rebanho de vacas, uma ou duas vacas ficarão de guarda enquanto o resto dorme para ter certeza de que todas estão seguras. Ela se torna um observador e avisará o rebanho sobre qualquer mudança ou perigo ali. Como o homem também pode viver sozinho, ele resolveu esse problema tendo dois lados do cérebro. O lado direito do cérebro está encarregado do lado esquerdo do corpo e vice-versa. É o mesmo com os órgãos. Um lado está desperto e funcionando e o outro lado descansa ou dorme e se repara por si mesmo. O ciclo de sono de 4 horas funciona desta forma. Um lado dorme por 4 horas e o outro lado trabalha ou entra em dimensão. Mas a alma está sempre acordada. No ciclo de 4 horas, por exemplo, o lado direito do cérebro se reenergiza ao mesmo tempo em que o lado esquerdo do corpo se repara. Durante este tempo, o lado esquerdo do cérebro age como a vaca que fica de guarda enquanto o rebanho dorme. Uma vez que o homem pode agora ficar sozinho como nômade, temos a alma que vigia o corpo enquanto dorme agora. Depois de 4 horas, eles trocam de lado, é por isso que temos ciclos de 4 horas. Em algum lugar entre a troca dos ciclos, você pode sempre tomar a dimensão da alma. Fazemos a maior parte dos nossos sonhos ao final do primeiro ciclo completo. A alma geralmente se lembra do tempo de troca, porque é quando está no controle ali. É por isso que a maioria dos acidentes automobilísticos acontece entre 3 e 3 e meia da manhã e 5 da manhã. Porque as pessoas adormecem durante esse tempo de troca, quando um lado passa para o outro. Porque durante esse tempo, ninguém está no comando. É por isso que se você estiver no carro dirigindo de A para B neste momento, você não sabe como chegou para B. Este ciclo se repete a cada hora durante o estado de vigília. Se você dirige durante este primeiro ciclo, que é para dormir fisicamente, o outro o leva para casa, e você não se lembra como chegou em casa. O lado que não dorme o leva para casa, mas você não se lembra como chegou lá. Agora o mistério está resolvido de como você chegou em casa em segurança. Mas lembre-se que a alma está sempre encarregada de protegê-lo, que nada aconteça. Durante o tempo em que a fisicalidade está fraca, a alma se encarrega de tudo. Ela interage com outras almas e diz a elas para que abram espaço, pois você está voltando para casa. Mas a razão quando você bate é porque isso foi a mudança no tempo em quando ninguém estava no comando ali. A alma não estava no comando naquele momento. Quando você não mantém os ciclos de 4 horas, você tem problemas. Como se você não dormisse à noite ou trabalhasse em um turno noturno e não dormisse durante o dia, você se depara novamente com problemas à noite. Temos que treinar nosso corpo quando devemos trocar e quando o primeiro ciclo começará. Quando fecha os olhos para dormir, o relógio desse ciclo começa a funcionar. É por isso que alguns de nós precisam apenas de alguns segundos para descansar a fisicalidade para serem completamente carregados novamente. Porque aprendemos a explorar os campos do universo nesse curto espaço de tempo. Esses poucos minutos são como dormir por 4 horas. Podemos até mesmo fazer isso com os olhos abertos, porque a alma está observando. Neste momento, tanto a fisicalidade quanto a força da alma estão de plantão ali. Ou você poderia dizer, tanto o carbono 14 como o carbono 12 estão simultaneamente escaneando, trabalhando, dando informações e entregando. O ensinamento a seguir é um ensinamento especial e um resumo de toda a criação de uma só vez. Ele começa em 50 minutos, mas você tem que assistir ao desenho que o Sr. Cash faz também. É o padrão fundamental de toda a criação. O primeiro círculo desenhado é do nosso Criador. É um plasma com certos campos e certos tipos de existência de vida dentro dele. Então as interações desses raios e campos criam uma atmosfera ao seu redor. Então, devido à interação dos campos, cria vida nesta atmosfera. Então, novamente, essas formas de vida interagem com as formas de vida originais no centro para criar ainda outra atmosfera mais distante. Então, novamente, nessa atmosfera, as formas de vida são criadas. Este padrão continua e continua, criando sempre novas formas de vida em atmosferas em constante expansão. Este é o mundo da criação e em algum lugar distante desse centro é onde o homem é criado na Terra. A posição dele está muito abaixo da linha de interação dos campos e continuamente assim. Somos uma corporificação desses campos e isso nos dá o direito de existir. Este é o mesmo processo que acontece ao longo de todo o ciclo da criação. É o mesmo processo dentro de nosso próprio corpo, pois também é feito de campos magnéticos e eles interagem uns com os outros. Esta é a mesma forma como as células de nosso corpo são criadas e os órgãos internos também. Os campos do corpo interagem para criar uma atmosfera e dentro dessa atmosfera uma célula é criada ou um órgão. É o mesmo processo. Somos parte da corporificação da totalidade dos campos da alma do Criador. O Sr. Cash desenhou aqui um círculo ao redor de toda a criação do Criador e nós estamos dentro dele. Mas será que somos como a célula do fígado do Criador ou parte da célula da pele do Criador? Porque estamos muito distantes do centro para sermos o cérebro dele. Mas estamos ligados a ele, porque somos criados a partir dos campos dele. Os campos dele criaram a condição para que o aminoácido do homem exista neste tempo, lugar e posição. A partir deste desenho, você pode entender a conexão entre o homem e o Criador. Mas também já vimos galáxias e universos dentro deste Criador, a quem chamamos de Deus. Agora, para que este Criador existisse, ele teve que vir de um ambiente ainda maior fora do que chamamos o Criador. Então vem a pergunta: quem é a mãe de toda a criação? Como tudo isso começou? E como se tornou tão grande? Ou será porque somos tão pequenos em toda a estrutura que nos parece ser tão grande, mas na realidade o universo inteiro é apenas um grão de pó? Será que somos um único plasma de hidrogênio na atmosfera deste único universo e é por isso que ele nos parece tão grande? O que acontece quando nos tornamos uma célula nesta estrutura? Qual será a nossa compreensão da criação? E o que acontecerá se nos tornarmos um rim com uma alma nesta estrutura? Como o cara lá em cima controlará sua função sem nós? Então vem a pergunta: por que estamos aqui? Ou a vida do homem e a vida neste planeta é apenas uma coincidência? Será tudo apenas uma coleção de acidentes do universo em interação dos campos do Criador e da criação? De onde viemos e para onde vamos? Estamos em um tempo de transição de 50 a 100 anos com uma manifestação dos campos de plasma na pele do homem. Então, pelo que estamos brigando? Os raios do Criador levaram a criação do homem e a criação nunca para. Assim é com a vida do homem, ela nunca pode parar. É o que fazemos e como mudamos e como acabamos que conta. Nos próximos ensinamentos, vamos aprender sobre nossa interação com o universo. Até agora, o homem tem feito todas as interações na dimensão da fisicalidade. Como professores do universo, temos que ensiná-los como se comportar quando vocês saírem para o exterior. Você só foi ensinado a agir em casa, nesta pequena casa de aldeia que chamamos de Terra. Agora você vai para uma escola maior e tem que aprender como se comportar com as outras crianças da escola do universo. Você não pode chutar e gritar, mas sim compartilhar e sentar-se ao lado um do outro. E você não pode morder as outras crianças ou comer a comida delas. Nós lhe ensinamos isso nos primeiros anos de escola, a pegar apenas o que está em sua própria mesa, e não pegue o que o outro, que não pegue do outro sem pedir a ele. Agora o homem tem que passar pela pré-escola de como viver no universo, e não para roubar a energia dos outros. A mensagem é a mesma, ela não mudou. Agora o homem tem que aprender na escola do universo. Primeiro vamos mostrar os berçários para que você possa ver os outros que ainda estão usando fraldas e molham suas calças, porque eles ainda não aprenderam a se controlar e a se comportar. Depois vamos levá-los no primeiro ano de escola. Mas não sejam tímidos ou tenham medo de cometer erros, mas entendam que os erros têm que ser contidos dentro da estrutura do homem, para não prejudicar os outros. A vida tem que ser correta em todas as suas dimensões, seja o homem na Terra ou outras vidas no universo. É para isso que servem todos esses ensinamentos, para ensiná-lo como se comportar no universo. Mas primeiro teremos que lhe dar a energia para se alimentar, para que você não roube dos outros, e para que vocês não continuem a matar fora da Terra. Portanto, primeiro vamos ensiná-los a se alimentarem dos campos universais, então vocês não precisam mais matar. Quando você for para a comunidade universal e depois voltar à Terra, você começaria a matar novamente neste planeta aqui? Não queremos que vocês voltem e digam: sinto falta do sabor da carne, e comecem assim a matar novamente aqui. O homem tem este fardo de parar de viver uma vida esquizofrênica. O homem tem este fardo, na verdade, de parar de viver uma vida esquizofrênica da fisicalidade e da alma aqui. Quando voltamos para casa, queremos compartilhar o amor e o amor do Criador. Se o homem pudesse sentir o amor total do Criador, então ele já teria se derretido há muito tempo. Provamos um pouco dele, então pensamos que somos o Criador dos amantes. Dizemos que fazemos isso da maneira francesa, alemã, árabe, de qualquer outra maneira. Mas isto é apenas a fisicalidade do amor do homem, e não o verdadeiro amor. O que aconteceria se você realmente entrasse em contato com o verdadeiro amor do Criador? O que você faria? Temos que aprender a viver o mesmo fora como vivemos dentro de nós mesmos. Não queremos viver do jeito coreano, onde a violência doméstica está além da imaginação. Eles batem em suas esposas como um esporte nacional, mas fora de casa eles parecem como as pessoas mais perfeitas. Os franceses criaram perfume porque não se lavavam com muita frequência, e os coreanos têm a melhor maquiagem do mundo para as mulheres. Assim ninguém verá que elas foram agredidas na noite anterior pelo marido. Elas encobrem isso debaixo da maquiagem. E é por isso que eles produzem a melhor maquiagem do mundo. O homem deve parecer o mesmo fora da casa e dentro da casa também, sem maquiagem e sem ser agredido por sua própria alma. Matar e ser obediente não deveria ser um esporte nacional na aldeia do homem. O homem deve permanecer obediente apenas à ação da direção pacífica das emoções dos campos de sua criação no universo, e não importa em que dimensão. A existência do homem não deve ser como o hábito dos coreanos, onde batem na esposa em casa e depois saem sorrindo como se nada tivesse acontecido na rua e usam a mais bela maquiagem para cobrir tudo isso. Nós escondemos nosso comportamento animal por trás da civilização. Dizemos que somos civilizados quando nos escondemos, enganamos e encobrimos. Para fazer parte da sociedade do universo, o homem tem que aprender a viver da mesma forma fora e dentro. E não voltamos para casa, para a terra, para começar a matar novamente. Em vez disso, voltamos para criar o amor da criação e trazemos de volta todas as coisas que aprendemos e as diferentes maneiras de amar e dar. Como comemos na mesa do Criador, aprendemos que é tudo a mesma coisa. Este é o fim da parte 1 de Síntese Rápido, do workshop número 477. Foi pedido ao Sr. Cash que explicasse mais sobre a situação com relação à violência doméstica na Coreia. De acordo com as estatísticas nacionais das Nações Unidas, eles disseram que apenas 50% da violência doméstica é relatada. Todos os dias, um indivíduo é morto na Coreia do Sul devido à violência doméstica. É a taxa mais alta do mundo. E a não oficial é ainda maior. E nós consideramos tais nações como pessoas muito civilizadas. A violência doméstica é considerada um assunto familiar e não é para sair da porta de casa deles. Eles batem um no outro e depois cobrem e colocam a maquiagem. Então você vê as mulheres mais bonitas saindo de casa. É tudo para encobrir a violência por baixo. Este não deveria ser o hábito do homem. E não é só dos coreanos isso. A humanidade tem o hábito de abusar fisicamente das mulheres. Se você vai ao ponto da violência física, significa que você já perdeu sua humanidade e sua alma. Não podemos permitir que isso aconteça no espaço. Isso tem que ser desenraizado do homem em casa, de onde ele veio. E então ele volta para o ethos de Mitra, que é pensar o bem, falar o bem e fazer o bem. Tudo deve ser feito da maneira correta. No cristianismo eles têm os três presentes da Pérsia, que foram trazidos ao Cristo quando ele nasceu. Não foram os três reis. São os três reis da conduta para a vida no universo. Pergunta ao Sr. Cash: a fundação tem interesse em colaborar com as empresas de tecnologia? O Sr. Cash responde: estamos interessados em colaborar com qualquer empresa. Mas o problema é que as empresas só respeitam algo se forem pegas pelas autoridades. Estamos discutindo essa questão em nível nacional agora. Estou viajando hoje para me reunir com uma grande organização para discutir mais sobre este assunto. Há muitos abusos com relação às patentes. Quando compartilhamos conhecimento e negociamos com empresas e governos, eles nos perguntam onde estão nossas patentes. E quando dizemos que abrimos nossa patente, então eles dizem: ah, então não precisamos negociar com você. Seu conhecimento é nosso. Aí então eles pegam nosso conhecimento e tentam patenteá-lo, como parte do próprio conhecimento deles. Este é um dos maiores problemas com organizações comerciais. Eles não respeitam de onde o conhecimento vem. Estamos mudando esta mentalidade através de minhas negociações com dois ou três governos. Eu lhes digo que nós lhe daremos o conhecimento, mas vocês têm respeito que o conhecimento é nosso, e os benefícios comerciais dele vão para a fundação, para que possamos assim gastar com os outros. E que queremos ensinar isso também na televisão e no rádio, o que for. Dessa forma, cada vez mais sua nação usará a tecnologia e se beneficiará com ela. A palavra patente não deveria existir. Deus nunca patenteou o sol ou o aminoácido. Estamos tendo esse problema com um dos maiores fabricantes de automóveis administrados pelo Musk. Muita tecnologia da Fundação Cash foi copiada por eles e está surgindo em seus sistemas como parte dos sistemas deles. Mas, na verdade, o governo americano deu ao Musk nossa patente para ver o que ele poderia copiar a partir dessa patente nossa. Se você olhar para os carros dele e de outras empresas, tudo isso é uma réplica das tecnologias da Fundação Cash. Ele rouba abertamente a tecnologia e ele tem o apoio do seu governo, que também está acostumado a roubar. Mas nós ainda falamos com eles porque temos tecnologias com as quais eles nem sequer podem sonhar. Eles são exatamente como os japoneses e chineses, que só sabem copiar. Temos buscadores de conhecimento conversando em segundo plano sobre a introdução de tecnologias e alguns governos em diferentes aspectos, mas sem assinar patentes. Portanto, trabalhamos com indústrias. Para compensação, analisaremos o PIB nacional e determinaremos que porcentagem de crescimento ocorre devido à tecnologia, e então uma porcentagem disso será transferível para a Fundação Cash daquele país e seria gasta com a nação. É claro que estamos abertos a conversar com as indústrias, porque é nossa obrigação compartilhar o conhecimento. Mas não fazemos isso por fraqueza ou estupidez. Nós estabelecemos a semente para a nova geração, onde o intelecto é respeitado e não registrando e mais tarde roubando ele. Todos conhecemos a história do cara que inventou o limpador de para-brisa para o automóvel. Na verdade, eles roubaram sua patente e usaram seus advogados para amarrar os tribunais durante anos. Ele lutou em todos os tribunais durante 20 anos e desperdiçou sua vida com isso. Enquanto todos nós aqui desfrutamos de não bater nossos carros, nós nunca entendemos o sofrimento dele. Tem que ir por esse caminho por onde respeitamos nossos cientistas pelo que eles fazem por nós. Fazemos isso agora com os nossos artistas, não é? Se você vive na Europa, por exemplo, você paga uma taxa anual pela mídia, quer você tenha televisão ou rádio ou não. Então eles pagam aos artistas registrados, dependendo de quanto de sua música foi tocada. Portanto, respeitamos nossos músicos, mas não respeitamos nossos cientistas. Tivemos esse problema na Fundação Cash, com as pessoas colocando música nos ensinamentos e não verificando os direitos autorais. Se eles encontram até mesmo alguns segundos de sua música em nossos ensinamentos, então eles vêm até nós para pagamento. Mas quem está pagando a Fundação Cash quando eles usam a nossa tecnologia? O programa espacial chinês nos paga pelo que eles usaram? Ou o Musk, que usa nossos materiais nano em suas baterias recarregáveis e tudo mais? Nós não somos cegos e não somos tolos. Sabemos que estamos definindo a tendência e trazendo em posição uma grande mudança na tecnologia. O Musk não pode patentear nada que utilize a estrutura da tecnologia nano. Não importa o quanto eles tentem distorcer isso, ela ainda é parte de nossa patente, mesmo que a tenhamos aberto para que todos a utilizem. Mesmo assim, continuaremos trabalhando com eles, porque queremos trazer a mudança. Você verá grandes mudanças saindo da China através da tecnologia da Fundação Cash nos próximos 2 a 3 meses. Eles nos respeitam e respeitam a tecnologia que estamos trazendo. Quando eu for à China nas próximas semanas, as tecnologias mais evolucionárias serão entregues ao governo chinês. O homem não pode sequer sonhar que essas coisas possam existir. Até mesmo nossos próprios cientistas que estão criando essas coisas não compreendem o que está por trás disso. A política de armas dos Estados Unidos de criar armas para manter a paz foi mudada para desenvolver a ciência para trazer a paz. A tecnologia em troca da paz é o ethos da Fundação Cash e ressoa com o trabalho do presidente Xi da China e a nova liderança do CPC. Normalmente, as pessoas que pensam da mesma maneira trabalham juntas. O Ocidente mantém as guerras, criando divisões entre árabes e israelenses e as diferentes seitas do Islã e do cristianismo. Nos últimos meses, vemos a nova liderança na China usando seu poder de economia e tecnologia para trazer a Arábia Saudita e o Irã para a mesa de paz. Ela usa seu poder para criar a paz. E com isso, veremos novas mudanças em torno do Oriente Médio. Os americanos perderam sua base. Vemos um novo ciclo de paz acontecendo e é apoiado pela nação que pode apoiar a paz e o desenvolvimento. As empresas chinesas também entrarão em operação em outros lugares do mundo, não importa se está na Rota da Seda ou em qualquer outro lugar. É por isso que estamos nos movendo para apoiá-los e a paz que eles trarão. Não precisamos de patentes com os chineses. Eles aceitam e respeitam a Fundação Cash pela nova tecnologia. A primeira série das unidades de aprimoramento foi fabricada na Áustria, mas testada na China. Aprendemos com o desenvolvimento e os chineses respeitaram. Nós também vimos as falhas e o que está certo ou errado e continuamos com o desenvolvimento. Descobri há 3 ou 4 anos, enquanto estava na China, que algumas partes da tecnologia e do conhecimento estavam sendo abusadas por alguns dos médicos da China. Um dos buscadores de conhecimento que era muito próximo da Fundação Cash também estava trabalhando em segundo plano com um grupo de pessoas e traduzindo os ensinamentos para eles. Então eles mudaram o nome da tecnologia do Plasma para Quantum. O governo chinês foi atrás deles porque eles sabiam que eles estavam roubando. Até onde eu sei, ele foi preso em um semáforo, esse buscador de conhecimento, em algum lugar na China 2 ou 3 anos atrás. Porque eles sabem de onde vem a tecnologia e a respeitam, e não mudam ela. Portanto, estamos abertos para discutir com as indústrias e trazer qualquer coisa sobre a mesa, que traga sim uma vida melhor para os outros, não importa qual indústria. Por falar em indústria, em algum momento, por volta de 2008, negociamos com a Microsoft por 3 meses. Estivemos frente a frente com os advogados de Bill Gates em diferentes hotéis na Holanda. Estávamos chegando a um entendimento, até o dia em que decidi levar o Círculo Vermelho comigo para uma reunião. E a partir daquele dia, tudo se desmoronou. Naquele momento eu não conseguia entender o porquê, mas mais tarde nós entendemos o porquê. Ele destruiu as negociações. Naquela época, Bill Gates queria comprar a totalidade da Fundação Cash e depois descartá-la ou usá-la apenas da maneira que ele queria. Eles viram o que muitos de vocês ainda não entenderam: o poder da supercondutividade correndo ao longo das camadas de nano e como uma superresistência atravessando as camadas de nano. Esta foi uma enorme mudança no jogo da tecnologia nano. Bill Gates entendeu naquela época que eles podiam ser usados na produção de microchips, esses nano. Mas eles ainda não conseguiram desenvolver isso completamente. Entretanto, há uma empresa coreana que faz isso criando novos supercondutores a partir do ouro e nós colaboramos com eles. Mesmo naquela época, nos níveis mais altos da indústria, eles entenderam o que a Fundação Cash estava para trazer. Quando as negociações com a Microsoft caíram por terra, o prodígio dele, a quem eu chamo de Tio, apareceu em cena e se interessou pela tecnologia da Fundação Cash. Não conseguimos chegar a nenhuma conclusão, porque descobrimos que eles queriam arquivá-la e controlá-la por meio de patentes. Mesmo em 2007, os dois homens mais ricos do mundo, um dos quais eu chamo de Tio, sabiam o que a tecnologia da Fundação Cash ia fazer. Mas não estava à venda, porque é o conhecimento da criação, e você não pode patenteá-lo. Se você patentear este conhecimento, então você tem que patentear os raios do sol e o amor do Criador. E eles não são patenteáveis. É o mesmo com o meu conhecimento. Eu percebi como usar a patente para trazer a tecnologia à tona em 2005, quando me sentei com o filho bastardo do rei da Bélgica, Win. Naquela época eu sabia que queria compartilhar meu conhecimento com todos, mas quem iria me ouvir? O Win foi quem colocou o Círculo Vermelho em funcionamento conosco. Nós não o conhecíamos antes disso. Um dia, o Win disse: através da patente podemos controlar tudo, ninguém no mundo pode fazer nada com conhecimento, porque nós o controlaremos através da patente. E as palavras que me ficaram gravadas foram: ninguém no mundo pode fazer nada. Isso significava que eu poderia alcançar o mundo inteiro, e é por isso que colocamos isso na patente. Primeiro passamos pela patente europeia e depois pela patente nacional. Depois disso, a abrimos a todos. Utilizei a estrutura da patente para a distribuição do conhecimento. Eu lhes disse: viemos à Terra para aprender os caminhos do homem e utilizamos a melhor maneira que o próprio homem utiliza. É por isso que colocamos a patente. É como os sauditas dizem: tudo que o homem cria pertence a Deus, por isso não obedecemos às patentes. Os americanos têm um trabalho difícil para conseguir que os sauditas aceitem os direitos intelectuais. O intelecto é um presente do Criador, não uma posse do homem. Quando conseguirmos que um governo compreenda e respeite os criadores do conhecimento das tecnologias, então daremos o passo certo para a expansão da tecnologia. Então todos usarão ela abertamente. Muitos de vocês ainda não entenderam este princípio. Vocês não entendem por que a tecnologia não está se espalhando da maneira que acham que deveria. Agora talvez vocês entendam. Se vocês se lembram, nós lhe demos a tecnologia de graça. E muitos de vocês dão palestras, fazem magraves e todo tipo de coisas para vender, não é? Mas quantos de vocês já colocaram alguma coisa de volta na fundação? Nenhum. Vocês nem mesmo deram um único magrave de graça a ninguém. Portanto, vocês sofrem porque não entenderam. Vocês precisam, como dizem os ingleses, lubrificar a roda, caso contrário, ela para. Nós não lhe dissemos que você tem que vir nos pagar. Se você por conta própria fizer uma doação à Fundação Cash com o que ganhou nos últimos anos usando a tecnologia, isso nos ajuda a fazer mais coisas e espalhar a tecnologia. Se você doou unidade magrave de graça ou fez ensinamentos de graça, que todos os outros podem se beneficiar com isso, então isso é um pagamento, que equilibra as coisas e ajuda a espalhar a tecnologia. É por isso que não patenteamos nenhum de nossos produtos, mas ainda assim as pessoas pegam e dizem: ó, vamos copiá-lo, e é nosso agora. Quando eu for à China, Musk vai chorar por vender um carro elétrico em qualquer lugar do mundo, porque entregaremos aos chineses um sistema não recarregável com um alcance de até 3 mil quilômetros para carros elétricos na China. E o Musk está feliz com 600 quilômetros. Quem vai querer pagar por isso? Quando a humanidade trabalhar como um só, a tecnologia virá à tona muito mais rapidamente. Quando a humanidade engana uns aos outros, então ela para. E nós vimos isso conosco quando fomos enganados nos últimos meses. Isso nos atrasou, mas não nos fez parar. Isso nos fez sábios, e veremos o próximo passo que virá daí. Ninguém jamais parou o progresso do homem. Se ele o para, ele mesmo paga por isso e não o homem. Porque em outro lugar, outro homem pega o conhecimento e segue em frente com ele. Pergunta ao Sr. Cash: ao viajar no universo, você intervém quando há um acidente ou é um ciclo natural que você deve apenas observar? Como você justifica isso? O Sr. Cash responde: sua alma decidirá. Sua alma decidirá. Antes de tudo, faça a si mesmo uma pergunta: por que estou aqui para testemunhar este evento? Minha fisicalidade me trouxe aqui para aprender algo através de minha alma? Ou minha alma me trouxe aqui para aprender algo através de minha fisicalidade? E qual é a minha parte nisso? Quando eu passo pela mudança? O Sr. Cash começou a compartilhar aqui suas experiências pessoais. Ele disse que não sabe quando está dormindo ou quando está acordado. As pessoas lhe dizem que ele está roncando, mas ele diz que não pode estar porque está trabalhando. É a fisicalidade fazendo isso enquanto a alma está fazendo suas coisas. Ele continuou dizendo: o engraçado é que todas as manhãs quando saio da cama e me visto, tenho um calafrio por todo o corpo. É como pular em uma água gelada. E isso tem acontecido cada vez mais. Este é o ponto onde a alma passa o controle para a fisicalidade e a interação dos dois campos traz esse calafrio. Quando você veste suas roupas, você também toca a alma, que está assumindo e trabalhando, e você sente essa interação. É como a luz do dia criada a partir da interação dos campos da Terra e do Sol. Você sente um arrepio porque um é mais superior do que o outro, e é como um choque elétrico. As pessoas que estão perto de mim sabem, porque eu falo sobre isso com bastante frequência. Eu sempre cobri isso dizendo: oh, é apenas o ar-condicionado ou o que quer que seja. Mas são as interações de campo da alma voltando para dentro. Não é o ar-condicionado. Acontece onde quer que eu durma e depois acorde, seja pela manhã ou até mesmo se eu tirar no cochilo durante o dia. Quando eu me visto, aquela interação da alma passando para a fisicalidade traz aquele arrepio, aquela sensação de frio. Não importa se é no meio do inverno ou no auge do verão. Quando você aprende a viver com isso, então você passa a entender o ciclo da vida. Quanto tempo minha alma passa em outras dimensões, mas eu só me lembro da parte que tem a ver com a fisicalidade. E então eu tenho que trazer de volta para a dimensão da fisicalidade. E por que eu passo por isso todos os dias? A vida é um fluxo de fazer contínuo, independentemente do que acontece com a fisicalidade. Pergunte-se por que estou aqui? Por que eu devo testemunhar isto? Ou eu fui trazido aqui para trazer essa mudança, essa diferença, esse amor incondicional e essa doação? Não é que você salte sempre e pense, ó, eu sou o herói. É para estar lá, para fazer uma mudança nesse ponto. Aqui o Sr. Cash diz que ele estava a bordo de um avião, quando um homem caiu no chão e outro homem começou a ajudá-lo sem dizer nada. Era o moço, estava à procura de um médico nesse momento. E era o moço disse para o homem que estava ajudando, você poderia se levantar, precisamos de um médico. E ele respondeu, eu sou esse médico. Eu não preciso gritar sobre isso, deixe-me fazer meu trabalho. Não precisamos gritar e anunciar quem somos. Nós apenas fazemos nosso trabalho. Mas qual foi a razão pela qual aquele homem estava a bordo do avião em primeiro lugar? Ele estava lá para esse fim? Por que estamos a bordo do ciclo de vida neste momento e lugar aqui? Por que nossa alma não foi criada há 100 anos atrás ou há 100 anos no futuro? Por que estamos aqui como alma da raça humana neste momento em que a mudança está chegando? O que fez a alma de nossos antepassados para estarmos aqui, para testemunhar a mudança neste momento? Como reagimos a este acidente que fomos trazidos aqui pela alma de nossos criadores e antepassados para testemunhar esta mudança? Quanto do que fazemos trará benefícios para os outros? E quanto do que fizermos trará obstáculos? Então será que realmente precisamos ir ao espaço para ver outras coisas quando neste momento estamos testemunhando a maior mudança já ocorrida na humanidade e no resto da criação? Uma vez que a Terra é o berçário para a semente da alma da criação. Infelizmente, não é o único berçário, lamento dizer. A prova disso é que não vemos as estrelas e galáxias lutando umas com as outras. Exceto onde o homem esteve. Por engano, trouxe a alma da fisicalidade para a criação da fisicalidade do planeta como a Terra. A alma criadora deste planeta tinha a marca do fazer errado nela quando chegou aqui para ser criada. Portanto, ela criou a alma da alma do homem com o mesmo comportamento de sua própria alma. Ela pensou que se ela criasse o homem de modo que lhe faltasse energia, então ele sempre permaneceria apegado a ela. Então, ela poderia fazer o que quisesse com o homem. Ela escondeu o conhecimento do homem de como receber energia do universo para viver. Portanto, o homem está sempre apegado a ela e à fisicalidade de sua terra. Ela alimentou o homem com animais e outras vidas cultivadas na terra. Dessa forma, o homem está sempre dependente da fisicalidade da terra. Agora você entende por que colocamos CO2 e gás nos rios, no ar e nos mares, para mudar a essência do fazer errado e a maior parte do que a alma criadora deste planeta gerou na essência de sua criação. Para manter você como parte dela, ela o fez dependente dela para toda a vida. Agora, nós damos energia suficiente para que o homem não tenha que ser dependente da fisicalidade e ele se liberte das algemas da matança. As almas da Terra se tornaram como uma rosa com muitos espinhos, e a semente dela se espalhou em muitos lugares do universo. Agora nós corrigimos na raiz a primeira rosa, e então o resto vai parar de matar também. Você vai apreciar a beleza da rosa sem seus espinhos. A alma do homem será criada na dimensão da criação, e não matará. Pergunta ao Sr. Cash. Você pode nos ajudar a entender por que o Sol está liberando plasma com uma intensidade nunca vista antes? Sr. Cash responde. Isto não tem nada a temer nisso. É parte do ciclo do Sol e acontece regularmente. Algumas partes de seu ciclo são muito mais intensas por causa de sua estrutura e porque ele tem uma condição energética de monomatéria. Se você comparar a quantidade de energia utilizada por seus gães, então o centro do Sol deveria estar congelando. Sua temperatura normal deve ser o equilíbrio entre quente e frio. Conforme os raios vão mais longe do centro do Sol, eles se tornam campos, então eles interagem com os campos da superfície do Sol e, junto com a pressão dos campos da galáxia sobre o sistema solar, eles determinam a intensidade da luz do Sol e como muda. Tudo não depende apenas do que está dentro do próprio Sol, muito depende também da posição de nossa galáxia no Universo. Nosso Sol começou como um único plasma, então através da interação com campos atingiu estabilidade para se tornar um único plasma de hidrogênio e com outras interações para se tornar deutério. As interações do deutério com hidrogênio levam novamente ao trítio. Estes três continuam a interagir em diferentes níveis até que você chegue a todos os campos de plasma do Sol. O centro dele é oco. Você verá o mesmo centro oco dentro dos reatores dinâmicos. Rick costumava girar bolas de reator com gás dentro delas e obtinha uma bolha oca no centro. Você pode ver os vídeos antigos do Rick. O equilíbrio dos campos dá aquele centro oco. Isso significa que o centro dos plasmas de alta velocidade ou de velocidade balanceada como a Terra são ocos. Por natureza, o centro do Sol é oco. Não há diferença entre o Sol e esses reatores. São as forças de campo dos gães e a água dos gães, que é baseada em hidrogênio como H2O, que cria esta cavidade central. Essa bolha está cheia de plasma de alta intensidade. O que você chama de erupções solares são estas mudanças de intensidade de campos de dentro para fora. Conforme os campos vão em direção ao exterior, eles interagem com os campos do sistema solar, que são pressurizados pelos campos da galáxia. Isto muda a intensidade dos campos que irradiam da superfície e os vemos assim como erupções solares. Na superfície do Sol criamos hélio, mas na verdade o hélio é uma combinação de deutério. São os dois deutérios em condição de plasma que se comportam como hélio. Em essência, estes campos de dentro se tornam um pouco mais pesados, mais lentos e com maior intensidade e interagem com os campos superficiais do hélio e criam assim a luz do Sol. Nossos cientistas só olham para a superfície do Sol, mas se eles começassem a olhar para quais pressões de campo a galáxia tem sobre todo o sistema solar, então eles veriam por que às vezes o Sol libera mais radiação e às vezes menos. Os pontos no Sol têm a ver com a rotação do plasma líquido do estado da matéria. Na Terra é água, mas no Sol são partículas de hélio, de certa forma é deutério, e o que quer que esteja sobre a camada externa do Sol, e isso cria a luz. As manchas mais escuras no Sol têm a ver com a estrutura interna, mas os maciços campos de radiações, que vêm em ciclos, são provenientes da pressão sobre o sistema solar a partir dos campos da galáxia. Mas os cientistas não entendem isso. Eles pensam que é apenas o que acontece no interior que causa o aumento das radiações. Em vez disso, vendo a pressão que os campos da galáxia exercem sobre a casca do Sol. É como um balão. Se você pendurar um balão perfeitamente quadrado e depois empurrá-lo, ele assume forma diferente. Mas se você colocar um balão dentro deste balão, e até mesmo outro balão dentro dele, então todos eles se movem em lugares diferentes. Assim é com o nosso Sol. É como um balão dentro de sua própria atmosfera. E a quantidade de radiação que vemos é em parte devido às pressões dos campos da galáxia. Quando a pressão se reduz e se abre, então vemos campos mais altos. E às vezes, quando se comprime, novamente vemos campos diferentes. O homem ainda não observou isto. Isto cria raios acima e na dimensão do odor carbono 14. Esta compreensão de campo geralmente ocorre quando o Sol gêmeo se aproxima. Então eles criam uma compressão um sobre o outro, que libera assim muitos campos e vemos assim muito movimento interno. Olhando o movimento da poeira cósmica em nosso sistema solar, você pode dizer de que direção a pressão está vindo. E você pode dizer se está vindo de dentro para fora ou de fora para dentro, ou se é uma combinação da transição de um para o outro. Nossos cientistas olham para as erupções, mas eles não entendem este princípio. Quando viajarmos além do sistema solar, então veremos isso acontecer e entenderemos. Então entenderemos as diferentes épocas em que o Sol libera muitos campos, porque quando a pressão do campo magnético sobre o sistema solar é menor, e ele permite assim que o Sol se expanda e mais campos saem. Mas eles também podem sair por causa da compressão do campo, mas então vemos principalmente deutério saindo dessa compressão, enquanto que durante o tempo de redução da pressão vemos mais partículas ou raios do que campos de fato. Nossos cientistas têm olhado apenas para um pequeno quadro desta condição. Temos que olhar para o todo e entender sobre as pressões de campo em sua totalidade. Mesmo nossa galáxia está sujeita a este tipo de pressões de campo. Às vezes, a compressão do campo pode vir do espaço exterior do universo e pode levar à destruição de galáxias inteiras. Do nada, uma galáxia pode simplesmente explodir, porque a liberação do campo é tão alta em comparação com a compressão. O interior se expande e assim empurra para fora e a coisa toda explode em pedaços. Como viajantes do universo, geralmente temos que esvaziar esses lugares. Haverá uma pressão do que vocês chamam de... haverá uma pressa do que vocês chamam de SOS, que pede ajuda para esse time SOS que chega lá para ajudar esse planeta ou essa galáxia. Eu já expliquei isso antes. É como o terremoto na Turquia. Há um pedido de ajuda e todos nós vamos lá para ajudar. Temos o mesmo tipo de princípio, mas em uma escala diferente e de uma maneira diferente também no universo. Veremos o momento em que a explosão supostamente vai acontecer. É como um GPS e um mapa do universo é desenhado. As civilizações conhecem as outras civilizações e vão lá e extraem as almas. Temos muitos refugiados no universo. Quando o homem abrir seus olhos, ele verá que alguns deles estão entre nós. Como aqueles que perderam suas casas na Turquia, que acabaram na Inglaterra ou na Austrália. O mesmo tipo de situações de terremoto acontece na estrutura das galáxias e dos universos. Algumas vezes no passado, até mesmo os universos passaram por essa condição e todos os cidadãos tiveram que ser removidos para a segurança de outros universos. E vemos uma inteligência diferente entre eles. Isso é algo que vocês vão aprender. É o mesmo que dentro do Sol. A vida existe lá. A combinação da interação dos raios leva à criação do carbono 14 e sua interação interna leva ao oxigênio e ao hidrogênio, o ciclo de quatro elementos para criar assim o aminoácido. E então, eles interagem com seu ambiente para desenvolver certas características. A vida existe dentro do centro do Sol a partir da interação dos campos de si mesmo. Se o Sol consegue criar vida na Terra e em outras dimensões, então também tem a mesma capacidade de fazer isso dentro de si mesmo. Mas a vida a esse nível é de uma inteligência e compreensão diferente. Ela é menos dependente e mais autossuficiente. Não é exclusividade, todos estão incluídos. Pergunta ao Sr. Cash. No workshop número 475, você disse que a energia liberada pela conversão do cálcio dos raios cósmicos e carbono 14 pode ser usada para criar outros elementos necessários, tais como potássio, ferro, zinco e cobre. Então, por que somos deficientes nesses elementos no corpo? Sr. Cash responde, nós não somos deficientes. Nosso corpo cria esses elementos de forma muito eficiente. Mas às vezes, devido à falta de funcionamento em certas partes, eles se tornam assim deficientes. Há estações como os gânglios linfáticos para fazer essas conversões. Eles são capazes de dar campos para aumentar os elementos necessários. Por exemplo, quando você engravida, os médicos sempre lhe dão B9, o ácido fólico e B12 para uma rápida mudança de células. Isso também é feito em alguns outros lugares do corpo. Os linfonodos podem se tornar cancerosos quando perdem eficiência. Quando não são mais eficazes na absorção e conversão de campos, em vez de liberar um plasma com a força do cobre para que ele possa assim, se tornar parte de uma estrutura celular, ele se solidifica subitamente e se torna uma semente para uma estrutura sólida, o que chamamos de célula cancerígena. Entretanto, se você puder corrigir esta conversão da linfa no tálamo e no timo ao mesmo tempo, então isto nunca acontecerá e tudo funcionará adequadamente. Ao entender isto, você pode ir para a posição de vida eterna, porque você será capaz de converter o que você precisa na quantidade correta que você precisa para a fisicalidade, sem perder nenhuma força de campo. Você pode aumentar a força da mesma para que a conversão da alma da fisicalidade para alimentar a alma do homem aconteça muito mais rápido, e então você poderá viver na dimensão da alma assim. Na verdade, fazemos isso no momento do medo. Também fazemos isso durante o tempo quando a temperatura do corpo sobe demais e começamos a alucinar. O que realmente acontece é que a célula do cérebro fica solta e permite que a alma saia, mas o homem nunca entendeu isto. Quando isso acontece, a algema do calço físico em cada célula do cérebro se afrouxa e a alma viaja assim. Dizem que ele está alucinando por causa da alta temperatura, mas na verdade sua alma sai. É como ir dormir ou quando eles tomam drogas. Nós chamamos isso de alucinação, mas na verdade a estrutura se abre e não consegue confinar a alma. A alma sai e faz o que quer. É como as pessoas bonitas ou esquizofrênicas. Cria-se uma condição para que as duas apareçam. Infelizmente, é o hábito do homem não entender o processo da criação. É por isso que continuamos dizendo que ensinamos tudo agora, para que quando você sair, ninguém possa se tornar um mágico para o homem. Mas o homem ainda pode desfrutar da mágica, mas ele entende a verdade sobre isso. Pergunta ao Sr. Cash. Também no workshop número 475, você disse que as células do corpo estão sendo constantemente substituídas, e você precisa deste cálcio como a semente para fazer novas células. Se as células estão sendo constantemente substituídas, então por que envelhecemos? Sr. Cash responde: envelhecemos porque o corpo começa a colocar campos de força cada vez menores para que as novas células sejam produzidas. De certa forma, os canais nos nossos ossos ficam enferrujados ou entupidos, e assim eles não reproduzem a célula perfeita a cada vez. É como quando você usa muito seu carro, os tubos de escape começam a encher com resíduos. E o som muda e cria uma contrapressão no motor. E é a mesma coisa que acontece com o corpo. Com o tempo, os canais ósseos mudam, começam a se fechar ou são usados demais. Então, a semente de cálcio que eles liberam não está com a mesma força de campo de quando você era jovem. Esta é também uma das razões pelas quais você diz que seu sistema imunológico não funciona corretamente. É porque você não está liberando a força correta do cálcio. A força correta é necessária para que os campos plasmáticos corretos possam se reunir em torno dele para fazer certos trabalhos. É por isso que, com certas condições, quando você usa GANs, você vê resultados imediatos. Não foi mágica. Você adicionou a força do campo faltando à medula óssea para que ela pudesse assim fazer seu trabalho. Isso é tudo o que é. Você pode permanecer jovem e viver por milhares de anos. Ou você pode passar de uma fisicalidade para outra. E eu já faço isso há muito tempo. A última vez que estive no Irã, fui ver minha tia. Ela é a última de pé de nossa família e que pode me dizer a verdade. Eu perguntei à minha tia: quem é meu pai e quem é minha mãe? Ela disse: você está fazendo uma pergunta estúpida. Eu disse: eu sei que não venho desta família e tenho todas as provas disso. Quando eu dei as provas para ela me disse: Meran, eu não tenho resposta. Podemos tomar uma posição na dimensão da fisicalidade e transformá-la, que no futuro ela operará na alma, que é o hospedeiro. É sempre possível viver e passar de uma dimensão da fisicalidade para outra, mas você tem que compartilhar. Você não pode simplesmente assumir outra alma apenas porque você pode fazer isso. Você sempre tem que pedir. E se você tem a permissão, e é dado, então você pode viver nessa nova dimensão. Um buscador de conhecimento deixou de comer por 16 dias. Aqui nessa parte do workshop ele fala sobre isso, e ele falou que começou a ficar sem comer desde a refeição à mesa do Criador e as 2 semanas de alimentação. Ele está perdendo peso, mas espera que ele se estabilize em breve com um peso corporal de 20% menor do que ele tem hoje. Mas ele não sabe se está sendo alimentado pelos campos ou apenas questão do jejum. Ele está bebendo muita água. O Sr. Cash aqui deu o exemplo de pessoas que são vegetarianas e de repente decidem parar de comer carne. Mais tarde eles podem ter problemas, talvez 10 anos depois. É preciso fazer isso de uma maneira que seja manejável tanto para a alma quanto para a fisicalidade. Se você não come fisicamente, então você tem que aprender como absorver energias através da alma. Às vezes, os minerais na água podem reabastecer o que o corpo precisa, mas até um certo limite. Você tem que aprender como expandir sua alma. Não se trata apenas de não comer. Você tem que encontrar outras energias para substituir a carne que costumava comer. Você pode se alimentar internamente para que não cause nenhum dano ao corpo. Você tem que aprender como aproveitar as energias universais para absorver interna e externamente o que você precisa. Isso é o que você vai fazer no espaço. O jejum não é a resposta. Você precisa aprender a converter energias para o que o seu corpo precisa. Alguns chineses estão fazendo ganhos de vegetais, de carne e o que quer que seja, e depois colocam em torno de um copo com os aminoácidos e ganhos para absorver os campos e depois bebem daquela água. Mas você precisa da salinidade certa no copo, de 0,9% ou 0,09%, dependendo de como você mede, para que absorva as energias certas para o seu corpo assim. A salinidade dá a absorção de energia para o sangue. Essa é a salinidade que você sente. Você tem que ser capaz de conectar os dois juntos. Você tem que sentir a alma dentro de você e a alma fora de você. Eu estava explicando a um dos nossos buscadores de conhecimento ontem como você pode fazer isso. Todos nós temos isso em nós. É dado a nós por nascimento. Todos nós temos isso como parte de nossa constituição e de nossa vida. Mas não sabemos disso. É uma das ferramentas que você pode usar para expandir sua alma e depois tirá-la do seu corpo. Eu expliquei isso em um dos ensinamentos. Aqui o Sr. Cash desenha o corpo em um loop infinito entre a alma do homem no centro da cabeça e os genitais dos testículos e ovários na parte inferior. É como o próton e o elétron. Toda a vida tem isso, incluindo os animais e até mesmo as plantas e as árvores. É a semente em conjunto para a próxima alma ou o seu filho a ser criado. O homem já tem o poder de criar a expansão de sua alma. Se você entender isto, é o mesmo que o elétron. A alma do homem maior no topo e a alma menor é criada a cada mês. Para garantir o equilíbrio certo, cada testículo é responsável pela criação de uma alma. Expliquei anteriormente sobre um lado do corpo trabalhando enquanto o outro lado descansa. Óvulos e esperma são produzidos a partir de um ovário ou testículo, enquanto o outro está descansando. A respiração é da mesma forma. A cada hora respiramos de uma de nossas narinas e a outra se fecha para que o pulmão possa se reparar. Assim você tem esse processo da criação continuamente acontecendo dentro de você. Se você puder expandir este processo, então você pode expandir a alma e então você pode aproveitar a energia universal. Aqui está outra grande visualização para praticarmos. Imagine que os campos do plasma da alma do homem estão interagindo em um loop infinito com o plasma dos órgãos reprodutivos e esses campos expandem você para a energia de carbono 14, que também pode alimentá-lo. Nós fazemos a mesma coisa com você quando você coloca os fones de ouvido, ou mesmo as novas unidades da cabeça. O plasma mais forte interage com o mais fraco, o próton com o elétron. No futuro, o homem aprenderá isto para criar os filhos da alma e não os filhos da fisicalidade. Foi assim que nasceu a criança de Mitra. O homem no espaço não carregará esperma e óvulo para criar vida. Se você aprender como expandir sua alma desta forma, você pode explorar as energias do universo e também ser alimentado assim. Então você não dirá, eu não como há 16 dias. Porque ao dizer isto, você está de fato dependendo da fisicalidade e mais tarde você se deparará com problemas. Esta forma de expansão é uma espécie de híbrido, onde você usa a fisicalidade para aproveitar a energia do universo. Todos nós temos este mecanismo embutido em nossos corpos. Na verdade, cada célula de nosso corpo tem esse mecanismo. O que quer que falte em energia, o corpo cria o que ele precisa. É assim também que funcionam os emplastes e ganchos. Nós conectamos sua alma ao local onde o dano está através da força do campo dos emplastos. Então, se você for ficar sem comer, será que você está no caminho para destruir a fisicalidade ou você aprendeu como alimentar a fisicalidade através da alma? Então você se torna um homem do espaço. Você nem precisa respirar, porque você está tirando da energia do universo ao invés do ar da Terra. Então, como eu disse antes, você pode saltar do laboratório espacial para o espaço e não vai morrer, porque você aprendeu a converter a energia. Há uma razão para eu ter começado a contar muitas coisas sobre a minha vida privada e sobre a vida física. Gradualmente você vai entender, porque então você viverá pelo exemplo. Quando você vê alguém fazendo isso, então você reconhecerá isso em si mesmo. Por exemplo, quando eu lhe digo que quando coloco minhas roupas sinto um frio de gelar em todo o meu corpo porque minha alma se expandiu, então você vai entender quando isso acontecer com você também. Então você pode pensar, como posso usar isto para me alimentar? Recentemente eu lhes contei como vi a cor azul nos olhos de Cristo. Por quê? Porque quando a alma sai, pode olhar para trás para a dimensão da fisicalidade. Você pode fazer o mesmo com você mesmo. Quando te enviamos à Lua, primeiro te embalamos um envelope, mas este envelope precisa de um lugar para onde ir. Ele tem que ter seu nêutron em algum lugar. Então o que fazemos é enviar o nível de energia de parte de sua alma para a Lua, não importa para onde, mas para algum lugar onde ela encontra seu equilíbrio, e então você vai para lá sim. Se você quiser ir ao cinema na vida física, você dirige pela cidade, pelas estradas até chegar ao cinema. Podemos fazer o mesmo na dimensão da alma e levar a fisicalidade até lá. Você se sintoniza no equilíbrio do nível de energia do cinema e imediatamente vai até lá. Para os buscadores de conhecimento que não comem, antes de fazer uma dieta, aprenda primeiro como se alimentar. Porque você descobrirá que quando chegar à sua bolsa estará vazia. E então você terá que voltar para enchê-la novamente. Muitos buscadores de conhecimento passaram por muitas experiências e suas vidas mudaram desde a sessão da refeição com o Criador. E não comer por 16 dias é um exemplo disso. Quando convidamos você para uma reunião, há sempre um propósito para isso. É para você compreender o que precisa ser feito para estar preparado para a mudança. Quem participa de todas essas sessões, uma após a outra, ao final delas, vocês se tornarão os viajantes do universo. Há cerca de 160 pessoas participando regularmente. Alguns de vocês vão ter o choque de sua vida quando chegarem à próxima sessão do encontro com os líderes mundiais. Nós o convidamos a sentar-se com eles para que entendam que não há nenhum líder. É você quem lidera a sua própria vida. Mas você tem que aprender isso. É você quem pode dizer aos outros que eles são os mesmos que você. Talvez os líderes precisem de você para que eles sejam um líder. Mas então você será o verdadeiro líder, porque você conduzirá através da justiça, da integridade e da forma correta. Você já deveria ter percebido, desde a sessão com a refeição com o Criador, que você é o Criador, porque você criou a condição. Todo mês estamos recebendo um grande número de buscadores de conhecimento para participar, e eles se tornarão os primeiros passageiros do universo. Porque as sessões os estão trazendo através deste processo de aprendizado. Compare a si mesmo como você era antes das sessões e como você é agora. Não é um acidente, nem uma coincidência. Você está no processo de mudança. Durante as 2 semanas de alimentação, todos os dias você aprende algo novo na dimensão da força de sua alma. Algumas vezes, durante as 2 semanas, desconectamos o sistema, mas ainda assim muitos de vocês foram capazes de se conectar. Assim, vocês aprenderam como se conectar através da alma sem o telefone no estado da matéria. Estamos pedindo a muitos de vocês que apareçam no dia 24 de março, na próxima sexta-feira, para a reunião com os líderes mundiais para trazer a paz. Há um propósito específico para isso, mas não lhe dizemos com antecedência. Caso contrário, vocês desenvolvem ideias pré-concebidas sobre o assunto e bloqueiam isso. Não queremos que você venha com a imagem errada. Você aprenderá o que fazer quando passar por isso. Da mesma forma que você fez com a refeição com o Criador, quando todos vocês foram ver o Criador sem saber previamente disso. O homem não está acostumado a ver a beleza dentro de sua própria estrutura física. Seu corpo é 95% de água, portanto, você deve ser capaz de converter as energias universais sem sequer ter que beber a água. Então você precisa comer? Aqui nessa parte, o Rick estava trazendo a atenção do Sr. Cash que as pessoas que passaram pela refeição com o Criador e as 2 semanas de alimentação estavam tendo efeitos adversos na saúde. Um buscador de conhecimento escreveu que nas últimas 2 semanas, ele escreveu o seguinte: nas últimas 2 semanas, minha pressão arterial aumentou, tendo grande dificuldade para respirar, não dormindo bem, o abdômen está inchado e a comida sentada no estômago não sendo digerida, e os meus pés incharam. Fui obrigado a ir ao médico e eles me receitaram medicação para o coração. Fui acompanhado pelo cardiologista. Nunca tive problemas como este antes, e eu faço os protocolos com o Copo da Vida diariamente. Minha pergunta é: estes efeitos poderiam indicar que algo está mudando em minha fisicalidade como resultado do que minha alma está experimentando? Como isto pode evoluir? Sr. Cash responde: tudo isto é devido à expectativa. Isso acontece quando você acha sobre si mesmo que você é generoso e doador, mas o fato é que você veio para tomar, e o corpo tomou demais. Estes sintomas são o resultado de um conflito entre os campos de energia da alma e da alma da fisicalidade. Esta não é a primeira vez que vemos isto. Isto não se resolve com medicamentos. Isto se resolve por meio da compreensão da estrutura da emoção. Quando o filho está em conflito com seu pai e não suporta mais o bullying, então o filho o incha para mostrar que ele é maior. De certa forma, ele está dizendo que pode existir e que pode suportar o bullying do pai. De uma outra forma, podemos aumentar nosso peso corporal da noite para o dia, ou em questão de dias. Passamos por um ponto que parece não conseguirmos entender o que está acontecendo conosco, porque acreditamos que somos nós que damos, mas na verdade, estamos tomando ali, mas não conseguimos admitir isso para nós mesmos. O corpo fica desequilibrado e tenta entender o como e o porquê. Vem de ter expectativas e de não ver a verdadeira imagem de nós mesmos. Aqui o Sr. Cash perguntou a este buscador de conhecimento se foi ele que veio a Lins, mas então não entrou no centro da Fundação Cash, ao invés disso ficou do lado de fora da porta. Acontece aqui, na verdade, que existem 2 pessoas do mesmo país com o mesmo primeiro nome, mas com sobrenomes diferentes. Este buscador de conhecimento que falou sobre essa questão da saúde dele não foi o que foi a Lins. O buscador de conhecimento que foi até Lins e não entrou no centro falou neste mesmo ensinamento mais à frente. O Sr. Cash continua: as pessoas que participaram da refeição com o Criador têm uma variedade de experiências. Mas a questão é: o que você criou para si mesmo? Ou será que a fisicalidade tem uma emoção diferente da alma, mas você não pode aceitar isso? Então os sintomas físicos aparecem assim. Na próxima sessão, no dia 24, quantos de vocês sentirão que são os líderes? Vocês realmente sabem o que significa conduzir-se a um destino no espaço? Porque são vocês que terão que se conduzir ao planeta Zeus ou aonde quer que seja. O motivo de todas essas sessões é que vocês entendam o trabalho que têm que fazer para se tornarem viajantes do espaço. Os médicos da Fundação Cash estão procurando voluntários com muitas condições médicas diferentes, porque precisamos entender o que acontecerá com a fisicalidade quando você passar por nossos sistemas. Será que vocês terão as mesmas emoções quando chegarem ao destino? Ou você deixará Nova York com um comportamento animal e chegará em Lins, um homem gentil, pela mudança dos campos? Eles estão procurando pacientes com câncer e todo tipo de formas misteriosas que o homem tenha abusado ou abusa emocionalmente de sua fisicalidade. Queremos registrar tudo isso na Enciclopédia das Viagens Espaciais. Será que você consegue ensinar a sua alma que o câncer é criado por desequilíbrios com as energias da fisicalidade? Contate a Fundação Cash se você tiver alguma condição e gostaria de fazer parte do desenvolvimento. Alguns buscadores de conhecimento querem participar, mas querem que nós paguemos por eles e que façamos uma massagem nos dados para a tecnologia, como as outras organizações fazem também. Nós não fazemos isso na Fundação Cash. Você paga pela pesquisa e ela é feita da maneira correta, sem trapaças. Expliquei como eles trouxeram a vacinação e por que foram pagos para massagear os dados para caber no que queriam. O maior crime para a humanidade foi cometido nos últimos 3 anos por aqueles que pagaram para ter seu próprio caminho confirmado através de documentos, dados e números falsificados. Isso não vai acontecer na Fundação Cash. Não temos que reportar a ninguém e não temos que massagear os números para ninguém. Você paga por todas as nossas pesquisas. Esse é o seu trabalho. Quando você compra produtos, você apoia a pesquisa. E tudo faz parte do mesmo sistema. Aqui nessa parte do workshop, o buscador de conhecimento que foi a Lins de fato, né, que veio a Lins e não entrou no centro, ele pediu para falar aqui. Anteriormente, o Sr. Cash queria apontar o que significava internamente ou emocionalmente quando uma pessoa quer ir a algum lugar em um nível, mas depois quando chega lá e não entra lá, porque em outro nível ela não queria de fato entrar. Mas esse ponto aqui é difícil a gente desenrolar. Então a discussão não continua nessa direção também nesse workshop. Então, portanto, vamos deixar as coisas aqui como estão. O ponto principal que o Sr. Cash levantou foi que a Fundação Cash é a sua casa, que você deve se sentir livre para entrar em sua própria casa. Quando você vier à Fundação Cash, apenas nos avise e tentaremos acomodá-lo se pudermos. A Fundação Cash não é um culto e não queremos fazer da Fundação Cash centros como lugares de culto. Eles são lugares para compartilhar conhecimento e todos são iguais. Há uma geração totalmente nova de unidades de aprimoramento, nunca antes vista pelo público. Elas nunca foram criadas antes na Terra. Essas unidades de aprimoramento estão o mais próximo que podemos chegar da replicação dos campos do universo com o conhecimento atual do homem. Viemos do estado da matéria para o estado do campo e agora voltamos ao estado original do campo, mas em dimensões diferentes. Os campos e a interação dos campos não foram completamente compreendidos por nossa equipe, e agora foram parcialmente compreendidos. Quando os novos sistemas de plasma entrarem em operação, então estaremos prontos para transmutá-los. Esses novos sistemas serão controlados por seus pensamentos e não por nós. Está na mesma linha das unidades da cabeça e das unidades de geração de energia combinada. As novas unidades geradoras de energia esférica são impressionantes quando você as vê. Mudamos a tecnologia para um jogo totalmente diferente do que tem sido até agora. A primeira base da transmutação é através do pensamento. A nova geração de unidades da cabeça de energia entrará em operação. É um mundo diferente e maneiras diferentes de comer e de se comunicar. Com estas unidades, o medo de transmutar para Lins desaparecerá porque você está em Lins antes de poder ter o medo. Aqueles de vocês que compraram unidades da cabeça combinada experimentarão uma nova dimensão na vida, uma vez que as recebam, que recebam essas unidades. E quando entenderem qual é a posição em relação à sua alma, e nada mais. Sua alma pensará o bem, fará o bem, e entregará as coisas boas. A linha de comunicação vai mudar. Muitos de vocês se comunicarão através da alma, porque a energia é gerada na dimensão do plasma e não da eletricidade. Seu cérebro e sua alma são feitos de plasma, portanto é da mesma ordem. Pela primeira vez, essas unidades da cabeça serão utilizadas de forma muito específica na próxima reunião com os líderes mundiais. Então você vai entender. A Fundação Cash não está criando um culto. Maomé entendeu isso e proibiu qualquer pessoa de fazer uma imagem dele. Ele tentou impedir este tipo de culto à estátua. Há uma discussão sobre isso aqui nessa parte do workshop que você pode ler por conta própria. Basicamente, os cristãos mantiveram o culto à estátua de uma forma inteligente, entre aspas, usando um crucifixo no pescoço. Na Fundação Cash, o conhecimento tem que ser respeitado e não o homem que traz o conhecimento. O ponto principal é entender que o próprio homem tem sua própria linha de conexão com o Criador e isto tem que ser respeitado, e nada mais. E quando você for ao centro de conhecimento da Fundação Cash ao redor do mundo, respeite o conhecimento e faça parte dele. E não seja arrogante e pense que entendeu mais ou pense que não é digno de estar lá, porque somos todos iguais. O Sr. Cash disse que sabia que o buscador de conhecimento estava em Lins, apesar de ninguém ter dito a ele. Ele o sentiu através da alma. Intenção diária brasileira. Pergunta ao Sr. Cash. O grupo brasileiro se reúne todas as noites para a intenção diária para o 5+1 e para a paz mundial. No último ensinamento, o senhor indicou que deveríamos mudar alguma coisa. Por favor, note aqui uma nota. Se você ouvir atentamente esse ensinamento, o Sr. Cash disse com grande emoção para mudar. Mas então, na linha seguinte, ele disse que não havia nada para mudar. Talvez ele estivesse indicando que deveríamos mudar nossa compreensão interna e não mudar algo na fisicalidade. Isso pode ser muito difícil para nós entendermos, porque é mais fácil mudar uma palavra ou falar uma palavra, mas muito difícil mudar o coração. Porque se realmente mudarmos nosso coração, todo o mundo mudará. Neste ensinamento, o Sr. Cash enfatiza repetidamente que é muito importante o que os brasileiros estão fazendo pela paz mundial e para continuar a fazer o que estão fazendo. Após alguns meses, quando o acordo 5 mais 1 for alcançado, então encontraremos um novo trabalho para a equipe brasileira para prosseguir com o processo de paz. Obrigado ao Grupo Brasileiro por seu exemplo de dedicação e trabalho duro. E o Sr. Cash aqui confirmou: o segredo para o poder do plasma reside no amor e na devoção, em um coração simples e verdadeiro. Sr. Cash diz aqui: o 5 mais 1 se tornou um sucesso, é apenas uma questão de juntar as últimas etapas. Esperamos que haja uma troca na prisão para os próximos dias. Ele deve querer dizer aqui o Sr. Cash entre Irã e Israel. Os chineses apoiaram as negociações como a parte principal das conversações de paz do 5 mais 1. As últimas partes são para os americanos limparem. O trabalho da intenção brasileira não deve parar até que isto termine. Mantenha o 5 mais 1 como parte do que vocês estão fazendo. Entretanto, quando isto se concluir, então chegaremos a qual será o próximo passo de vocês. Seu grupo reuniu tanta energia para levar à conclusão das negociações de paz do 5 mais 1. Vocês estão mantendo essas conversações juntas. Então passaremos o grupo de vocês para o próximo passo. A questão é: o que o seu grupo fará quando as conversações 5 mais 1 terminarem? O trabalho da equipe que vocês montaram no Brasil tem que se tornar a elevação da alma dos líderes mundiais para chegar a um consenso para a paz mundial. Eu vejo todos os dias quando Rafael posta coisas em todos os 30 grupos diferentes da Fundação Cash. Através da sabedoria de Sua Excelência, o presidente Xi da China, as conversações 5 mais 1 tomaram seu curso e atingirão seu objetivo. Vamos alcançar isso, é apenas uma questão de semanas ou meses. Mas isso depende de como irão as novas conversações de paz entre os sauditas e os iranianos. Eles abrirão as embaixadas e os iranianos mudaram a posição deles. Isso pode dar uma certa arrogância aos líderes iranianos. Mas se eles mudarem para a humildade, então isso se tornará parte do processo de paz. Para a equipe brasileira que se reúne todas as noites, não parem. Vocês iniciaram um processo que é muito importante e mantenham tudo como está. Faz parte do curso que as conversações de paz tomarão. Sempre dissemos que estamos 98, 99% concluídos. Mas é que há muitas coisas que precisam ser acordadas. É principalmente o lado financeiro, mais do que qualquer outra coisa. A liderança iraniana quer que os bens bloqueados pelo Ocidente sejam devolvidos ao Irã e que esses bens sejam usados para a nação e não para contas privadas. No passado, houve um enorme problema com o ex-presidente do Irã na forma como ele lidou com os chineses. Com o novo presidente, todas essas coisas foram resolvidas. O caos criado pelo último presidente entre o Irã e a China acabou. E na China, a nova liderança tomou um novo rumo em direção à paz. Não será uma surpresa se o diálogo entre Israel e Irã acontecer em breve. Vemos novas delegações nos Emirados com os banqueiros e os líderes religiosos em segundo plano. Mas ainda há um pequeno problema deixado com os israelenses para ser resolvido com a nova liderança. As conversações face a face entre o Irã e Israel já estão tomando forma em segundo plano. Isso precisa do próximo apoio do grupo brasileiro. Esperamos algumas desavenças de Israel em relação ao Irã, mas em geral tudo será resolvido. Os americanos estão influenciando as bases aéreas no Azerbaijão para criar um ataque extrativo contra o Irã por parte de Israel, mas estamos plenamente cientes disso e sabemos o que está acontecendo. A decisão foi tomada cerca de 8 anos atrás. A reunião noturna do Brasil precisa trazer uma certa atenção para a situação entre o Irã e Israel. Este será o próximo passo nas negociações 5 mais 1 e no estabelecimento da paz na maioria dos lugares. A tecnologia que estamos levando para a China nas próximas semanas trará uma evolução em ciência e tecnologia para a China. Esperamos que os chineses passem estes avanços em tecnologia para o resto do mundo. Em geral, estamos no alvo para a paz mundial. A sessão de 24 de março será muito importante para o trabalho da Fundação Cash na expansão da paz. Por favor, o maior número possível de vocês tentem juntar-se a nós. Se vocês fizerem isso, aprenderão muito sobre vocês mesmos quando terminarmos de nos encontrar com os líderes mundiais. A elevação dos líderes mundiais será um compromisso de longo prazo. É um longo caminho e muito trabalho. Os membros do Conselho Universal são obrigados a estar nesta reunião, e não os apoiadores do Conselho Universal. E com isto, traremos a mudança. Porque há muitas coisas em segundo plano a serem desenvolvidas e colocadas em posição para que isso seja alcançado. Desta vez, a paz está sendo apoiada pelos chineses, e isso trará muitas coisas boas. O processo de paz precisa de um apoio coletivo e contínuo dos buscadores de conhecimento ao redor do mundo, como os brasileiros estão fazendo. Nos próximos tempos, nós juntaremos a sessão de 24 de março com os líderes mundiais ao grupo brasileiro. Esperamos que vocês compreendam que vocês são os líderes mundiais. Vocês não precisam de ninguém para liderar vocês, mas vocês precisam ser líderes corretos. Quando você vai ao espaço, sua alma precisa ser um líder, pois ela criará sua própria estrela ou planeta. Então, você terá que liderar. Mas você tem que aprender como deixar sua alma liderar, para que ela não crie o caos que vimos com a alma que criou o planeta Terra. Isto é parte do ensinamento e da compreensão do processo da criação. Pergunta ao Sr. Cash. No workshop número 21, você falou sobre o número de almas de animais e seres verticais como sendo muito maior do que o dos seres humanos. Se você usasse tecnologia do plasma em dois satélites e os colocasse em lados opostos da Terra, não elevaria as almas deste planeta de forma rápida? Sr. Cash responde. Se fizermos isso, então nos tornaremos mágicos. Mas se vocês, como humanidade, coletivamente trouxerem a mudança, então isso se tornará um hábito e arraigado em seu ser. É uma grande diferença. E nós sempre nos mantemos do lado de não sermos mágicos. O número de seres não humanos é muito maior do que o de seres humanos, mas ainda temos que passar pelo processo da mudança. Não é só o homem que mata, os animais também matam. É elevar a alma da totalidade, porque o animal e outras almas também criarão outra estrela no universo. Não é apenas o privilégio da alma do homem criar novas estrelas. Em média, a Terra coloca 500 milhões de almas por ano na galáxia. Cerca de 1 bilhão de almas que lançamos no universo ou no único deste planeta do lado humano, e isso ainda não é suficiente. Um dia explicarei a vocês por que precisamos de tantas almas no universo e no únicos. Há uma necessidade e uma estrutura para isso. Algumas delas são para reposição de almas, outras fazem parte da estrutura, e algumas se tornam a espinha dorsal da estrutura. A Fundação Cash está conversando com os chineses para usar a tecnologia em seus satélites. Pergunta ao Sr. Cash. Esse é o meu primeiro workshop. Você poderia nos dizer algo sobre trauma e como ele afeta o cérebro e algo sobre vício ou distúrbios alimentares? Sr. Cash responde. O trauma é criado entre a condição da emoção e a fisicalidade. Não se sabe qual e como eles interagem. Já vimos que quando limpamos um lado ou reforçamos uma parte, então o trauma termina. Depressão, distúrbios alimentares, bulimia, tudo isso vem de autoabuso de um ou de outro tipo, ou de abuso emocional em relação às condições. Esse tipo de condições mentais também pode trazer certos tipos de dependência com elas também. De forma a manter a pessoa em seu próprio mundo, como se dissesse assim, eu não preciso de mais ninguém. Então assim elas usam álcool, drogas, amor, ou o que quer que seja, para permanecerem nesse mundo. Esse tipo de condição precisa do fortalecimento da alma e da alma da fisicalidade. Recentemente, nossos médicos têm visto como pessoas com depressão, distúrbios alimentares e todo tipo de condições mentais, que ao elevarem suas próprias almas, gradualmente chegam a entender como fizeram isso com elas mesmas e se afastam disso assim. Eles próprios passam a entender isso, e isso se torna uma autocura. Porque uma vez que entendem, então não tem necessidade de fazer isso a si mesmo novamente. Desta forma, você resolve o problema pela raiz, que é a compreensão do seu próprio eu. Um trauma ocorre quando a alma da fisicalidade, ou o que eu chamo de espírito, não consegue entender o trabalho de sua própria emoção. E isso traz um conflito interno. Sabemos disso porque uma vez que você eleva a alma e a alma da fisicalidade, então o trauma desaparece. Mas é preciso entender as razões e as causas de sua existência. Você precisa saber o que o levou a isso, para que isso acontecesse. Através do nosso trabalho, entendemos o que traz esses traumas e é aí, que negamos nossas emoções na vida física. A vida não seguiu o caminho que esperávamos e talvez não tendo uma compreensão maior da vida, então a própria vida torna-se traumática. Vemos isso com as pessoas que têm ela, que emocionalmente o homem se mata através da doença na dimensão física, porque ele não consegue lidar com a dor de então ter que enfrentar a si mesmo. Emocionalmente eu quero algo e sinto que tenho que ter isso, porque acho que mereço isso. E se eu não conseguir fisicamente, então me leva à morte, de forma oculta, através de minhas emoções. Eu trago um fim à fisicalidade. É como uma criança fazendo birra. Ela diz: se você não me der o que eu quero, vou sentar e bater os pés no chão várias vezes até conseguir. Na verdade, a criança quebra a vontade dos pais e toma o controle. Na vida de um adulto, isso é feito de maneiras diferentes e vemos diferentes aspectos disso se tornarem doenças diferentes. Por exemplo, se emocionalmente minha vida não segue o caminho que eu esperava, e a alma da fisicalidade e a fisicalidade não entendem a emoção, então a doença a ela é criada. Se a emoção é dirigida a uma pessoa comovida, então a esclerose múltipla é desenvolvida. Quando a mesma emoção para a alma da fisicalidade e fisicalidade é auto-infligida, então chamamos isso de Parkinson. Temos que entender o aspecto psicossomático disso e que trauma foi criado nas emoções que levaram à condição física. Em algum momento no futuro, o Sr. Cash disse que explicaria isso. Traumas vêm quando a expectativa e a condição de vida real não se encaixam. São os campos de emoção criados na interação da alma da fisicalidade com a fisicalidade ou a vida física. Há duas estruturas trabalhando paralelamente e em conjunto umas com as outras ao mesmo tempo em nosso corpo. Uma é nossa alma interagindo com nossa alma da fisicalidade, e isso vai para a fisicalidade. A outra está do lado da fisicalidade, e esta trabalha através do nosso sistema neural e ultrapassa a alma completamente. Esta cria sua própria emoção física e interage com a alma da fisicalidade. Quando esta emoção fica desequilibrada, nós vemos isto como um trauma. Não temos traumas nas interações emocionais entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. Traumas ocorrem nas emoções entre a alma da fisicalidade e a fisicalidade. Este é também o caminho onde criamos nosso próprio fim com algo como a doença a ela. O mundo da medicina não entendeu isto. Se uma vez entendido isto, podemos resolver 90% das doenças psicossomáticas. De certa forma, é um trabalho interno. Já as interações da alma do homem com a alma da fisicalidade é um trabalho universal. É como uma família dentro de uma família. Em casa você faz o que quiser, mas a família também tem que interagir com a sociedade, e a sociedade vê a família de uma certa maneira. Traumas são as emoções criadas através da interação da alma da fisicalidade com a fisicalidade. Esta interação cria o psicossomático. Mas as emoções que você cria entre a alma e a alma da fisicalidade são emoções totalmente diferentes. Mas ela pode até mesmo levar à doença psicossomática. Você tem que entender como e por que você tem traumas para resolvê-los assim. Os distúrbios alimentares são uma condição psicossomática e então eles podem trazer diferentes tipos de alergias e esse tipo de coisas. Depois de conversar com uma mulher muito educada, com PhD, sobre a sua condição específica de doença, mais tarde ela seguiu meu conselho e começou a ler os livros que eu sugeri. Ela voltou mais tarde e disse: você estava certo. Comecei a estudar os livros e percebi que fiz essa condição emocionalmente em mim mesmo, e agora entendo isso. Eu disse a ela: desta vez você vai trazer a mudança, porque agora você entendeu. Ela é uma doutora altamente educada, mas não percebeu que ao conseguir o doutorado, ela trouxe sua própria destruição. Foi aqui que o trauma entrou. Nós montamos a situação em nós mesmos e então começamos a comer os alimentos que de fato vão criar esta condição. Isto alimenta. Se mudarmos nosso hábito alimentar, então podemos mudar a condição, porque então criamos diferentes forças de campo da emoção. Há uma escola de pensamento no mundo da medicina que diz que quando se é alérgico a um alimento, não se deve evitá-lo. Comece a comer micro pedaços desse alimento e então seu corpo se acostuma a ele. Gradualmente, a parte de seu cérebro, que se sintonizou psicossomaticamente a esta alergia, será superada e mudada. Funciona em muitos casos, mas você tem que entender o processo e o que realmente trouxe essa alergia. Foi feito quimicamente ou foi feito psicologicamente isso? As pessoas têm desordem como parte da busca de atenção. Se é algo que eu não como, então toda vez que esse alimento vem sobre a mesa, eu me torno o centro das atenções. Todos dizem que, ela não gosta disso ou daquilo. Quando você eleva a alma, tudo isso desaparece. A nova tecnologia que estamos desenvolvendo não precisa da unidade de gás para a agricultura. Ela é muito mais sofisticada. Este ano talvez seja a última vez que usamos esse tipo de gás. Queremos passar para a próxima fase de desenvolvimento, onde utilizamos campos ambientais para uma condição específica. Então você pode cultivar arroz, milho e trigo na mesma terra, ao mesmo tempo, e todos eles cultivarão o seu melhor. Isso está passando por uma fase de testes agora. Pela primeira vez eu liberei para a nossa equipe a verdadeira maneira de fazer os ganhos da agricultura. Quando eu faço coisas, eu as disfarço debaixo de muitas outras coisas. Isso trará de 3 a 10 vezes mais colheita. Você não precisa entregar os ganhos, você só precisa entregar a energia da maneira correta. Houve aqui também um grande ensinamento sobre o uso dos novos ganhos de joelho para problemas de joelho. Você pode ler o original aqui. Basicamente, o buscador de conhecimento usou o ganho de joelho e resolveu a dor do joelho dele, mas depois a dor passou para o quadril. Isto é porque o processo de cura está sendo revertido. Você tem que continuar com isso até que todo o sistema volte ao normal. Isto já foi ensinado antes. Se você bater o dedo mindinho do pé, isto pode desequilibrar tudo. Vai até o tornozelo, depois o joelho, depois o quadril, a coluna e até mesmo os ombros e braços. Você tem que olhar para toda a conexão. Mas quando você começa com o gás, ele corrigirá esta parte, mas a dor voltará para a parte seguinte. Você tem que continuar a seguir até que tudo esteja de volta ao equilíbrio. O Sr. Cash ensinou um método para corrigir o alinhamento do pé e das pernas, mas alguém precisa localizar e publicar esse ensinamento. Aqui o Sr. Cash conta a história de um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, um mormon, que não podia usar remédios, mas sua esposa secretamente fez implante de gans e seu câncer foi embora. O Sr. Cash teve problemas com os discos em suas vértebras e fez microcirurgias em 2000. Ele entendeu como o sistema funciona e colocou o seu em ordem. Não se pode usar o gans de joelho na coluna vertebral. Levou 20 anos para desenvolver o gans de joelho. É especificamente para problemas de joelho como cartilagem, etc. Um buscador de conhecimento teve um sonho aqui de que o Sr. Cash estava com problema de joelho. Então ele corrigiu isso em 7 dias. O ganho de joelho é como um replicador de campo. Pergunta ao Sr. Cash. O carbono é a diferença entre magnético e gravitacional como o mesmo pacote de plasma? Sr. Cash responde sim. Pergunta ao Sr. Cash. Essa é a razão pela qual o nano está sempre estruturado em grafite? Sr. Cash responde. Quando chamamos de nanografite estruturado, na verdade não é carbono. São os campos que eles criam que lhe dão esse efeito. Carbono 14 é o efeito dos campos criados pelo deutério que cria essa condição. Você precisa entender como funciona o carbono 14 como uma energia. Quantos pacotes estão dentro dele, na verdade, você tem que saber. É como um saco com alguns pequenos pães dentro, ou várias fatias de pão. Você não pode tirar mais fatias dele do que o que já foi fatiado. O hidrogênio original começa como um plasma e em seguida, na divisão e interação, se transforma em deutério. Em seguida, o próprio deutério passa pelo mesmo processo. Pela interação com os campos ao seu redor, ele permite manter e criar velocidade de movimento, que nessa velocidade de movimento interage com os outros campos, o que leva à interação, absorção ou criação de mais campos com a mesma força. A energia de plasma tem a força de 7 nêutrons, não com um número atômico. Nós olhamos para o fator de força de campo aqui. E isso cria a condição de carbono 14 e a conexão dos carbonos. Porque o próprio carbono 14 vem da produção do carbono 12. Ao reduzir o carbono 14, torna-se carbono 12. E então, quando vem para o espaço, ele pode voltar para o carbono 14. Isto é parte do processo de criação, criando a si mesmo e depois se utilizando para criar a próxima condição. Nós chamamos isto de o peso e a massa na Terra. Leia o livro número 1, eu expliquei isso em detalhes, como criamos a massa e como criamos o peso. E como é que a massa é a mesma, mas o peso é diferente? O peso é a interação da massa que, por sua vez, é criada a partir dos campos da inércia e campos gravitacionais da Terra. É o terceiro efeito da interação da primeira origem. Isto é o que chamamos de peso. O primeiro efeito que se baseia na interação dos campos do sistema solar, por ser o denominador comum com os campos da gravidade da Lua, o torna mais leve, porque tem interações diferentes e interações de força mais grave. Caso contrário, seria a mesma coisa. O peso é a interação da interação e a interação do campo original com a interação das interações. Mostrei isto nas figuras que desenhei hoje cedo quando desenhei os círculos para o hidrogênio, trítio, deutério e hélio. Uma vez entendido isto, o mundo do plasma se torna só ostra. Significa que o plasma se torna muito fácil de entender. Com os novos sistemas, você será capaz de mantê-los em casa e carregar seu telefone celular onde quer que você esteja no planeta. Você poderá dirigir seu carro para qualquer lugar e ele será carregado. É como que o Tesla fez, forneceu energia em Moscou e dirigiu o carro em Nova York. Faremos isso com as novas unidades da cabeça combinadas. Você manterá o gerador de energia em sua casa e terá acesso onde quer que você esteja. Será de plasma, então não precisaremos de transmissão elétrica. Vamos começar a introduzir a transferência de energia através de campos magnéticos. Este é o presente que levaremos conosco para a China. Precisamos apenas de uma central elétrica para geração de energia. E isso é o centro da Terra. E ele alimentará toda a Terra. Eu tenho conhecimento, mas então eu me torno um mágico se eu fizer isso. Vemos esta energia na forma de relâmpagos e trovões. Só precisamos saber como aproveitar essas energias. É a essência da nossa própria criação neste planeta que vem do centro da Terra. Os campos magnéticos que chamamos de campos magnéticos gravitacionais. Se você puder acessar, então não precisa de nenhuma central elétrica. Cada unidade é uma estação de energia para si mesma, seja a luz, televisão, geladeira ou seu telefone celular. A energia elétrica geomagnética ainda não foi explorada pelo homem. E nossos novos sistemas estão caminhando para esse caminho. Talvez, se eu conseguir a comunicação certa com as autoridades chinesas nas próximas semanas, nós liberaremos essa tecnologia para a China. Mas então precisamos respeitar de onde vem o conhecimento e deve haver os fundos em relação ao PIB que serão transferidos para a Fundação Cash para seu desenvolvimento. Se o homem alguma vez entendesse o que estou fazendo com ele, ele correria como um coelho. Isso permite uma excursão maciça da alma humana ao espaço, mas eles têm que estar com a conduta correta. O homem não entendeu o que planejamos para o homem. Através do conhecimento, o homem vai parar de matar. E eu sempre consigo o que venho fazer. O próximo passo é entregarmos a tecnologia de energia, tecnologia do bem-estar, tecnologia espacial a uma nação como a China. E o resto se seguirá. Este é o fim desse índice rápido do workshop número 477.